Eu nem sei mais como começa o episódio. De tanto tempo que eu tô sem gravar. É, eu sei como é isso. Olá, estamos começando um desepisódio número eu não sei. E a gente vai retomar a conversa, como vocês já viram, foi pela risada. A gente vai retomar a conversa sobre essa coisa de Spotify e podcasts com a Cíntia Pudim. Diz oi, Cíntia. Oiê! Ai, ai, ai, ai, ai. Voltei, gente. Vocês pediram, eu estou aqui de volta. Na verdade, ninguém... Cíntia, voltei. Tipo isso. E a gente já tá aqui conversando sobre podcasts. Eu iniciei a gravação no meio da conversa e a gente vai seguir mais ou menos daí. Porque tem, não sei, uma garça muito louca cantando lá fora. A Cíntia tava abrindo o Spotify no computador dela, pra gente ver as diferenças que rolaram de design do último episódio para esse. Pois é, oficialmente eu não deveria mais ter conta no Spotify, porque eu pedi pra excluir e tudo mais. Mas eu acho que eu tô entrando com uma conta secundária de backup pra ver o que tá rolando aqui no Spotify. Eu não uso mais esse reprodutor de áudio. Eu não gosto. No último episódio eu falei, né? Eu tenho algumas coisas contra. Eu acho que é um aplicativo muito ruim pra quem é usuário gratuito, que é meu caso. Então eu saí dele por isso, por não gostar do aplicativo pro usuário gratuito. E depois eu fui vendo umas outras coisas, assim, que não são legais, sabe, do senhor Spotify. E fiquei feliz de ter saído antes de passar por todas as cagadas que estão rolando e que vão rolar ainda mais. Você quer falar rapidinho quais são as coisas que te desagradam como usuária gratuita? Porque nem todo mundo ouviu o episódio anterior. Apesar de que eu tenho que lhe dizer que pessoas chegaram pra me dizer, inclusive Heloísa, que tá fazendo parte aqui do background do Despautada, veio dizer pra mim, depois que eu ouvi o episódio com vocês, eu realmente baixei um outro aplicativo pra ouvir podcast. Então, assim, uma pessoa foi convertida já é uma vitória. Se outra pessoa tiver sido convertida, pode mandar uma mensagem pra gente no Twitter. Por favor, hein? Pois é. Assim, eu sou podcaster, né? Então eu produzo podcast. E aí eu vejo que tem umas coisas assim que são bastante desagradáveis no Spotify. Como, por exemplo, o Spotify, eu vivo falando, ele não é um agregador, é um segregador. Porque ele só vai reproduzir o conteúdo que tá na plataforma dele. Qual é o grande lance do podcast? O podcast é um formato de arquivo... é um arquivo que é distribuído por feed. Então, qualquer aplicativo que seja agregador de feed, no caso de podcast, vai poder tocar o seu episódio, né? E no caso do Spotify, não. Tem que estar na plataforma dele. Tem que estar, tipo, totalmente de acordo com o que ele quer. E isso quebra um pouco da grande graça do podcast, que é ser essa mídia livre. E aí, ok. Primeiro ponto é, ele não vai avisar quando tem atualização do seu podcast. Se você é uma pessoa que não tem o costume de ir atrás do podcast, você não vai ouvir episódios novos. Porque você não tem como assinar nele. Ou talvez alguma atualização tenha saído e agora tem essa opção. Mas eu acho que não. Tem essa opção agora, Fernanda? Dele avisar quando sai episódio novo? Não, continua sem ter essa opção. Pô, gente, aí vocês quebram as pernas, né? Por exemplo, o pudim que... desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer, o que mudou basicamente, pra mim, assim, que você é usuária gratuita, eu sou usuária premium, você tem o Spotify no seu computador e eu não. Porque eu acho que ele é um péssimo serviço pro computador, eu até gosto. Como eu falei no episódio anterior, eu até gosto pra ouvir música, mas eu realmente acho que o aplicativo dele funciona no celular, mas não funciona no computador. Se por algum motivo eu precisar ouvir alguma coisa no computador, eu vou no navegador mesmo. E aí no celular o que mudou foi, agora existe uma aba para os podcasts, então os podcasts que você assinar estão nessa aba separados, mas continua assim, tem episódio novo, coisas do gênero. E na página principal, onde tá lá as principais músicas, coloca os seus principais podcasts. Então, os podcasts que você assina, que você ouve com mais frequência, eles estão lá na página principal e de vez em quando rola alguma... sabe quando você abre o aplicativo, que tem aquele pop-upzinho falando que saiu álbum novo, que saiu música nova de algum artista que você segue? Ele lhe dá opções de podcast, por exemplo. Teve uma época, agora na Copa Feminina, né, de futebol, ele ofereceu uns dois podcasts que falavam sobre o assunto. Um deles era aquele com a Juva Lauer, que esqueci o nome, porque, enfim, eu não acompanhei. Ah, a pessoa que tem um contrato com o Spotify. Que coincidência, exato, né? Exato! Pois é. Então, assim, ele oferece coisas pra você, mas coisas de gente ou que tem contrato com a empresa ou que paga para aparecer de alguma forma, porque teve um podcast que eu vi também que era até desconexo das coisas que eu normalmente sigo, que daqui a pouco tava o pop-upzinho dele para mim, e eu disse, ah, tá legal, óbvio. Que bom que outras pessoas podem pagar para estar aí, eu não posso, então. Mas peraí, eu fiquei curiosa, mas tu ouves algum podcast de futebol, alguma coisa assim, ou tipo, ele não tem conexão nenhuma com o outro? Conexão nenhuma. Eu sigo o Mamilos, e aí eu sigo o Mamilos no Spotify por conta daquilo que eu falei no outro episódio. Spotify é um bom serviço para você jogar o conteúdo para o Instagram. Eu gosto de usar o Instagram. Uhum. Então eu compartilho os episódios no Instagram e aí eu compartilho do Castbox pro Twitter. Porque, né? Ah. Públicos e públicos. E aí. Dá pra compartilhar do Castbox pro Instagram, mas tudo bem. Mas aqui aquele negocinho que fica para ouvir. Fica meio tosco, mas isso não. Não, então, eu não testei, na verdade. Foi uma funcionalidade que eu não testei, porque eu compartilho mais podcasts com o Twitter do que com o Instagram. E no Instagram é sempre alguma coisa, sei lá, ou mais diferentona, mais especial ou mais acessível. Então, eu basicamente tenho assinados no Spotify somente os podcasts que eu acho acessíveis e que eu publico no Instagram. Mas o resto todo eu uso no Castbox, que é outro serviço que eu uso. Eu não ouço nenhum podcast no Spotify, mas tá lá o Mamilos assinado. E mesmo assim, ele jogou as coisas de futebol pra mim. E eu sei que tem podcasts excelentes de futebol, feitos por mulheres. Quando minha... Eu não gosto de chamar de enteada, mas enfim, a filha do meu namorado. Porque minha madrasta enteada é tão... É tão 1980. É... quando ela perguntou se tinha algum podcast de mulher de esporte, porque ela se liga em esporte, eu mandei pra ela o Dibradoras. Porque todo mundo lá no grupo das mulheres podcasts falava, eu fiz, bom, então este é um podcast bom porque as referências são boas. Mandei pra ela, ela gostou muito. E ela se achou no caminho dos podcasts através daí. Mas fora isso, não faz parte do meu universo. Uhum, entendo. A não ser que surja o Polecasters, o podcast dos pole dancers. Eu não vou ver. Ok. Então, assim, o Spotify, ele oferece as coisas, eu acho que ele... Sem se importar com o que você consome, porque... Uhum. Eu, como eu falei no último episódio, eu recebi muito Marília Mendonça na minha vida. E não é uma coisa que eu ouço. Não posso nem dizer se é ruim ou bom. Mas não é, eu não ouço. É aquele lance que eu falei, né? O Spotify, ele é dono de todas as as informações, mas ele não direciona a propaganda, não sei porquê. Parece que a pessoa que paga mais realmente dispara mais notificações. Então, pouco se lixando se tu ouves aquilo ou não. Pois é. E eu tava olhando aqui umas notícias que o Spotify, ele realmente tá querendo expandir essa área. Eu não sei como, porque ele não deixou você fazer uma playlist. Quer dizer, eu não vou nem dizer que não deixa pra fazer primeiro, porque faz tempo que eu não mexo nisso. Mas supostamente ele não lhe deixa nem fazer uma playlist de episódios de podcast. Deixa eu testar aqui. Então, assim, eu não sei. Ô, gente, por que abriu uma playlist de David Bowie ao invés de abrir um podcast? Tá vendo? Ninguém nem consegue usar esse negócio direito. Pronto, ele permite você adicionar a fila um episódio de podcast, mas ele não lhe permite, por exemplo, criar uma playlist com os podcasts que você gosta. Que seria, mas... sei lá. Sai aquela as notícias do dia e aí você vai. Segunda-feira, oh meu Deus, saiu Naruhodô, tem Durma Com Essa e Petit Jornal, por exemplo. Você vai lá, coloca na sua playlistzinha das notícias, ou podcasts curtos, ou whatever. E depois você dá play e ouve tudo. E aí você não precisa, ai, fechei o aplicativo, perdi a minha lista, oh meu Deus. Né? Porque se você só adiciona a fila, na hora que você sai, ele limpa a fila pra você. Qual a vantagem, então, né? Pois é, nesse sentido, pra mim... Tipo, qual a dificuldade de fazer uma playlist de podcast? Cara, todo aplicativo faz isso. Todo agregador de podcast faz isso. Até o Google Podcast deve fazer isso, caramba. E uma coisa que, pra mim, funciona bem é, inclusive, ter mais de uma playlist. Porque tem playlists por tópicos. Eu adoro fazer playlists por tópicos das coisas. Assim, eu, se eu pudesse, eu saía tagueando tudo na minha vida. Eu já notei isso. Queria eu ser assim, olha. É, mas eu não sou. Eu só pareço organizada, eu não sou, não, tá? Depois eu perco o controle das coisas e elas vão se misturando, assim. É uma coisa muito louca. Mas ele tá nessa, e aí ele, mesmo assim, mesmo sem permitir uma coisa básica, como criar uma playlist, ele tá investindo bastante em conteúdo exclusivo, né, pra ele. Você já viu isso ou não? Já, e aí é mais um problema, né? Se você ancora o conteúdo a uma plataforma, tipo, esquece, porque você não vai atingir o público que você poderia se você simplesmente liberasse seu conteúdo. Alguns agregadores fazem isso. Mas, sabe, geralmente esse conteúdo é tão... Assim, é conteúdo extra. Não conteúdo exclusivaço, tipo, só vai ter naquela plataforma. Então, pra que fazer isso, né? Pois é, eu fiquei até em dúvida se isso não equivaleria até a deixar de ser um podcast e virar outra coisa. Porque todas as definições de podcast que eu conheço se baseiam num feed. E um feed é uma coisa que qualquer agregador de feeds faz, né? Na época que tinha aquele do Google, que eu colocava todos os blogs que eu seguia, as categorias de jornais que eu gostava, era maravilhoso, eu listava tudo lá. E depois com o Feedly eu acho que perdeu um pouco a força e a graça, mas eu continuo usando ainda o Feedly de vez em quando. Mas se você colocar o seu podcast numa coisa dessa, ele vai puxar o episódio mesmo assim, sabe? Ele vai deixar lá disponível pra você. Mesmo que não seja um tocador de podcast exclusivo. Por conta disso, por ser baseado em feed. Então, eu nem sei se, caso o Spotify não tenha um feed, que você não possa colocar em um agregador de feeds, se continua sendo um podcast. Porque esse é o sentido do podcast. Cortou tudo. Ixi, Maria, então não vai nem aparecer no que eu falei. Como é que foi que eu comecei? Sumiu tua voz pra mim. Alô, tá me ouvindo? Eu caí. Agora sim. Eu já tava mandando aqui no Telegram, cortou tudo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Cortou tudo? Ixi. Eu não sei nem onde eu começo, então. Deixa eu ver, a última parte que eu vi era sobre o feed. Se você colocar o feed no agregador, vai funcionar. O que eu tava dizendo é que o podcast, ele meio que se baseia em feed, né? Então, se você tiver um feed que você coloca em qualquer agregador, não sendo necessariamente um agregador de podcasts, um agregador de feed, ele vai puxar o episódio. Se o Spotify não tem um feed ou não tem um agregador de feeds ou não disponibiliza isso, eu acho até que descaracteriza por conta do... É uma função técnica, sim, né? A coisa, o feed é uma tecnicidade, mas é uma coisa técnica que permite justamente essa coisa do conteúdo livre, do conteúdo que você faz, você, tá certo, hospeda em algum canto, provavelmente paga para isso, mas existem formas de fazer gratuitamente, e que qualquer pessoa pode ouvir se ela tem o seu feed, né, do jeito que ela quiser. Eu acho que isso corta até a liberdade que envolve o feed e tudo mais. Esse é o grande problema do Spotify, sabe? As pessoas ficaram muito com aquela ideia de, não, o Spotify... Eu acho que deu pra ouvir aí o barulho, meu forno. Desculpa. Imagina. As pessoas ficaram muito com aquela ideia de não, o Spotify vai fazer com que mais pessoas ouçam o podcast vai explodir no Brasil. Não, cara, não explodiu. Porque o que explodiu foi a reprodução de um conteúdo que está disponível no Spotify. Isso não é podcast. Eu tô cansada, cansada de ver as pessoas dizendo assim, ah, tá, meu podcast tá no Spotify. Tá, e onde mais? Tá só lá. Gente, isso não é um podcast. Isso é um conteúdo que tá disponível. Mas olha, eu vi coisa muito pior. Eu vi um absurdo essa semana. E eu tô aqui de cara. Aqui em Belém, né? Aqui em Belém, as pessoas estão começando a se atentar mais pro podcast. Então, tem gente produzindo e tudo mais. E já tem agências de Belém que estão oferecendo serviço de podcast para alguns clientes. Só que eu não sei... Qual o problema dessas pessoas? Que elas simplesmente, elas nem pesquisam na internet o que é um podcast. As pessoas acham que um podcast é um conteúdo de áudio. Não, gente, podcast é o formato de distribuição, mas tudo bem. E aí eu vi, simplesmente, um podcast que é postado no IGTV. Simplesmente me mandaram o link, olha isso daqui. Olha isso daqui. Aí quando eu cliquei... Qualquer coisa com as pessoas falando é podcast agora. Pois é, quando eu cliquei, ficou uma imagem estática, aí apareceu um GIF, podcast do, aí o nome do lugar, e aí, tipo, o áudio rolando. Gente, isso aqui é um vídeo do IGTV, isso não é um podcast. Aí eu peguei, reclamei no Instagram, né, no meu Instagram, fui lá, marquei só os melhores amigos, porque enfim, né, e aí um amigo meu falou assim, ah, mas não é só a plataforma que é diferente. Eu disse, não, caramba, o podcast ele é distribuído por feed. Isso aqui é um vídeo do IGTV, uma imagem estática. Aí ele, ah, tá, desculpa, porque eu não sei nada de podcast. Porra, mas pelo menos ele me perguntou, isso aqui é ou não é? Não, não é. E a pessoa que fez isso é dona de uma das maiores agências aqui de Belém. Tem clientes caríssimos, clientes grandes, e tá vendendo pro cliente que podcast é o que ela faz. E aí o que, que ela me faz? Ela diz, ah, o meu cliente tem um podcast. Aí tu vai ver, é um áudio que tá dentro do site do cliente. Pra ela, isso é podcast. Mano, só abre a Wikipedia e lê o que é podcast. Só isso. Gente, conhecimento é gratuito. Gente, você sabe que esse é o pedaço que eu vou cortar e transformar num podcast de Instagram, né? Acho super válido. Enfim, você é que está ouvindo aí o videozinho que eu publico no Instagram. Faz isso não é podcast não. Fácil assim, procura a gente, dizer o que é um podcast. Aí a pessoa não se dá nem o trabalho de ler o que é e fica passando pra frente isso. Aí que as pessoas não vão entender mesmo o que é podcast. Pois é, procura os profissionais. Inclusive, podia procurar você, que está aí riquíssimo dando os cursos em Belém, que eu estou sabendo. É, onde foi que a gente parou, hein? Eu quero só compartilhar uma raiva que eu passei aqui. Ah, sim, compartilha a raiva. Era isso mesmo que a gente tinha parado, eu acho. É, não, mas não tem nada a ver com isso. É porque eu abri aqui o Telegram pra te mandar mensagem. Aí eu vi uma notícia que Netflix traz fliperama de Stranger Things pra São Paulo. Meu amigo, essa semana saiu notícia de gente morrendo de frio em São Paulo. E a porra da Netflix traz fliperama, mano. Pra... Ai, meu Deus do céu. Não dá pra entender, sabe? É igual, cara. Fazia doação de casaco, de, sei lá, de lençol, de edredom, de colcha. Mas, caramba. Fliperama. Pronto, passou a raiva. Mas, sim, Spotify. Sabe, eu vejo um problema muito sério dos podcasters, dos produtores mesmo, de não quererem falar pro público como é que funciona o podcast. Pode perguntar aí pros teus amigos, que são podcasters, pergunta pra eles se eles explicam pro ouvinte deles o que é o feed. Porque 200% das pessoas pra quem eu perguntei diz assim, ah, o ouvinte não precisa saber o que é feed, ele não precisa saber como funciona. Ele só precisa ouvir. Gente, é informação. Qual a dificuldade de contar pro cara? Ah, ele vai achar complicado. Nossa. Cara, se a gente fosse pensar que tudo que é complicado tem que morrer com a gente, tecnologia não avançava, pelo amor de Deus. E aí eu vejo um pouco de preguiça, falo mesmo, é preguiça dos produtores que não querem explicar para os ouvintes dele como funciona isso. E aí acostuma o cara a ir no Spotify. Ah, o Spotify é mais fácil, é mais amigável. Gente, qual é a dificuldade da pessoa baixar um aplicativo, um agregador leve para ouvir? Eu não acho o Spotify mais amigável não, tá? Eu acho que talvez seja falta de costume das pessoas e tal, de lidar com o agregador. Mas eu não acho mais amigável não. É mais amigável porque assim, todo mundo já tá acostumado a ouvir música nele. E aí o Spotify se valendo disso, querendo deixar a pessoa cada vez mais e mais conectada à plataforma, faz isso, investe em podcast. Gente, tem uma coisa que eu não sei se as pessoas entendem. Não, eu não sou a fodona que eu sei de tudo, mas é que eu sou de comunicação. Então eu vejo umas coisas que talvez as pessoas de fora da área não consigam ver. Mas essas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, essas redes sociais, elas querem que você passe cada vez mais e mais tempo nelas. Por quê? Assim elas vão conseguir colocar anúncios, gerar receita, ganhar dinheiro. Então, poxa, a gente viu um dia desses o Facebook lançou, acho que é Dating, que é o Tinder dentro do Facebook. Por quê? Ele não quer que você troque de aplicativo pra fazer isso, pra ir procurar a sua alma gêmea. Você pode fazer dentro do próprio Facebook. O Facebook tem as lives. Por quê? Porque ele não quer que você vá no YouTube ver uma live. As pessoas estão fazendo transmissão de jogo. Ele não quer que você vá no Twitch assistir um jogo. Você pode assistir no Facebook. É isso que o Spotify tá fazendo. Você já tá ouvindo música. Por que não ouvir um podcast nele? Spoiler. Por que é uma merda ouvir nele? Pronto. Eu acho que é justamente por ser diferente a forma como a gente consome música e como a gente consome podcast. Pode não parecer tão diferente assim pra, né, quem não tá, entre aspas, trabalhando com isso. Entre aspas, porra nenhuma, quem não tá trabalhando com isso. É porque a gente que lida com isso com uma certa frequência e a gente que, querendo ou não, segue compulsivamente 225 mil podcasts. Nem consegue ouvir tudo, mas segue. Não, segue. E baixa os episódios todos e dá o view pra amiguinha. Amiga, não ouvi ainda. Tá pautado aqui. Em dezembro eu ouço. Em dezembro eu chego lá. Mas eu baixei e aí eu vou baixar de novo pra você ter outro ponto. Mas tem horas que é difícil mesmo, na hora você faz, pô, é podcast demais, eu não dei conta de ouvir, porque quando muda o ritmo, né, quando muda a rotina da pessoa, às vezes é difícil encaixar. Mas justamente porque existe uma diferença na forma de consumir o podcast, é que eu acho que ele é menos intuitivo. Por isso, porque você não consegue organizar uma playlist que você possa voltar a ela quando você quiser. E a playlist do podcast funciona diferente de uma playlist de música. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu realmente baixo. Eu selecionei lá os que eu gosto de ouvir com frequência. Eu realmente baixo os episódios e eles ficam lá. E eu coloco a contagem a partir de tantos episódios, deleta. Porque se chegou um ponto que eu não ouvi, eu até volto. Hoje em dia eu volto lá para ver o que foi que eu perdi. Quando eu passo muito tempo sem ouvir podcast, se o assunto for do meu interesse, eu baixo de novo e ouço. Mas é isso, eu tenho lá a minha lista onde eu ouço podcasts longos, que eu normalmente boto pra trabalhar. É, tem a lista dos podcasts curtos, que são os podcasts mais de notícia e tal, são coisas mais rápidas. E às vezes eu preciso trocar de um pro outro. E quero voltar pra minha playlist do podcast longo e voltar pra onde eu estava no podcast que eu tava ouvindo antes. E isso é uma coisa que eu imagino que seja relativamente comum para ouvintes inveterados de podcast, e que não é uma coisa que rola com música. Por exemplo, essa coisa de, ah, eu ouvi este episódio, sei lá, e passou já, e agora eu quero que ele seja deletado. Eu vou lá na minha playlist de música para deletar a música que eu já ouvi? Não, a música eu vou ouvir 250 mil vezes. Às vezes eu vou colocar a música no repeat para ela ficar tocando só ela a noite toda. Um podcast não é assim. Então eu acho que ele é pouco amigável por isso. Por conta da forma de consumir aquele conteúdo. Que os agregadores, em geral, permitem e o Spotify não. Mas aí a culpa é do podcaster que foi lá no Oba-Oba e, nossa, vamos ficar populares. É mais fácil ouvir pelo Spotify. Gente, pra começar a conversa, não é mais fácil, não. E, quer dizer, a gente acha que sim, porque as pessoas já estão lá ouvindo música, então é o mesmo aplicativo. Então, muita gente vai pelo, eu não tenho mais espaço no celular, vou baixar mais um aplicativo de 40 megas para ouvir podcast. Aí o Spotify pode parecer uma boa opção. Mas mesmo assim, sabe, não é tão conveniente assim. Mas a culpa é do podcaster. Você, podcaster, que tá me ouvindo e veio com esse discurso de o Spotify é mais fácil, você vai poder ouvir pelo podcast, você está errado. E aqui eu falo mesmo como a dona da verdade. Aqui sou eu e pronto. Não, mentira. Mas escuta, eu quero que você fale um negócio que tá rolando com artistas autorais aí na área de música. Porque eu acho que a gente pode chegar num ponto que é importante, de que até faz sentido a gente estar gravando um segundo episódio só para desancar o Spotify. Claro que é muito bom, né, se juntar com duas balinhas fofoqueiras para tricotar contra o Spotify, mas... né, tem motivo pra gente estar aqui de novo. Saíram duas notícias que me chamaram muita atenção nas últimas semanas. A primeira notícia, na verdade, foi um susto que eu levei, que agora as gravadoras vão ter acesso aos perfis das pessoas no Spotify. Tipo assim, a gravadora, sei lá, vamos falar, EMI Music, sei lá, eu nem sei o que a EMI Music toca, mas foi a única gravadora que me veio na cabeça. Tem acesso às minhas músicas, às minhas playlists, e vai poder me sugerir músicas do seu catálogo. Ok, tudo bem, é uma sugestão, me parece até que o Spotify talvez esteja finalmente começando a fazer uma propaganda direcionada. Mas isso não é tudo. A gravadora vai poder mudar a sua playlist. E aí, se você, por exemplo, se registra para quando tiver um lançamento, pode ser que o Spotify comece a tocar a música na hora que ela for lançada. Então, imagina. O texto que eu li, inclusive, falava assim: imagina se o álbum do Sepultura começa a é lançado à meia-noite, e aí a sua caixinha inteligente começa a tocar na hora que ele é lançado. Meia-noite começa a tocar Sepultura na sua casa. Gente, olha o susto! É tudo que a gente quer. Tudo, né? E aí é um problema muito sério também com relação à privacidade e aos seus dados pessoais. Não tá ainda bem claro o que o Spotify está entregando para as gravadoras. Mas justamente essa falta de clareza é que faz as pessoas conjeturarem coisas absurdas como essa. Porque isso é sim uma conjetura. Mas pela falta de clareza, isso pode sim acontecer. E uma coisa eu posso dizer para vocês: Spotify não dá ponto sem nó. Ele deixa as coisas assim, meio ambíguas de propósito. Se vocês forem ler o termo lá de usuários deles, o termo de usuário do Spotify, ele fala muito abertamente, muito claramente sobre vários pontos. E são justamente esses que estão meio nebulosos que são os preocupantes. Mas assim, essa foi a primeira notícia. Ok, achei estranho, né? Tudo bem. Mas já pensou aí, Fernanda? Tu que assinas o Mamilos pelo Spotify, de repente começa a tocar esse podcast da Juva Lauer. Tu não vai achar estranho? Não, demais! Eles podem começar a fazer isso. Com certeza. E eles podem começar a fazer isso, a plataforma é deles, você está ancorado, preso naquilo. Essa foi a primeira notícia. A notícia que realmente me deixou de orelha em pé foi que neste mês, agora em julho, vai acabar a possibilidade dos artistas independentes subirem as suas músicas para o Spotify. Agora, todo artista vai ter que estar afiliado a uma gravadora, que vocês sabem, fica com boa parte do dinheiro dos artistas. Mas agora, você vai ter que ter uma gravadora para disponibilizar o seu conteúdo no Spotify. É estranho? É, realmente, é muito estranho, porque vai quebrar os artistas independentes. Mas nada vai impedir o Spotify de colocar de impor esta condição aos podcasters. Não foi nada falado até agora? Não foi nada falado até agora. Mas como o Spotify é dono de tudo que toca lá dentro, ele pode simplesmente dizer: ok, podcasters, agora vocês precisam estar ligados a uma produtora, a uma família, ou sei lá o nome que se dá, para poderem estar aqui. Eles podem fazer isso. Por quê? Porque eles são donos de tudo. Se você ancora tudo ao Spotify, você está sujeito aos termos dele. Isso é muito perigoso para você, querido criador de conteúdo. É, tem até uma notícia que eu vi aqui. É, eu vou traduzir agora, enquanto eu estou lendo o título, porque é da Business Insider, que diz: Spotify está gastando, está investindo no caso, né? Está spending, então gastando. Spotify está gastando milhões para se tornar a maior tocadora de podcasts. E Wall Street está vendo potencial massivo para estoque, que é para, né, coisa de bolsa e tal, de ações. Ações. Então, assim, esse já é o tipo de notícia que me deixa com o pé atrás. Porque como é que uma coisa, né, como é que uma coisa de conteúdo livre que se faz dispersamente agora, de repente, vai gerar ações? E antes de a gente chegar nessa notícia, na verdade, eu queria comentar outra coisa. Daqui a pouco a gente volta. Que é essa coisa do artista independente, né? Eu, enquanto você estava falando, me lembrei do MySpace, onde os artistas iam lá e lançavam suas músicas, faziam sucesso e tudo mais. Teve até uma banda de amigos meus aqui, de João Pessoa, que na época começou, sabe, surgiu uma cena aqui na região e tal, e a galera começou a sair, tocar em outros estados e tal. Isso, a banda era incrível, mas era o hobby deles, eles têm outras profissões. E o MySpace permitiu isso a eles. E o Spotify era uma plataforma que podia ser vista como algo desse tipo, porque uma vez que você tá no Spotify, você tá jogando seu conteúdo pro mundo. Todo mundo vai poder ouvir sua música, você como artista independente. A gravadora não vai querer todos os artistas, então você já perde, de certa forma, essa liberdade de jogar no Spotify sua música para que outras pessoas venham a conhecer. E, de novo, né, a internet, como essa coisa linda e maravilhosa, que ela tem todo o potencial para ser de livre, permitindo que as pessoas se juntem em comunidades, conheçam coisas novas e formem novas cenas culturais, que é uma coisa que eu acho extremamente importante e que eu acho incrível. Que a internet possibilite para as pessoas. Tanto que a gente tá aqui, né? E, assim, se os podcasts tiverem que estar afiliados sempre a produtoras, que provavelmente vão pagar o Spotify, e, assim, eu não recebi um centavo ainda de nenhum episódio do Despautada que foi tocado no Spotify. Então, você que tá ouvindo, que, né, ouve todos os episódios do Despautada no Spotify, vai pro agregador, porque já que eu não tô ganhando nada, vai, pelo menos você tá usando ali uma coisa, você está contribuindo para a mídia podcast como um todo continuar independente, porque a gente acha, é só um podcastzinho, é só um ouvintezinho. Mas, né, cada um com esse mesmo pensamento já muda uma cultura. E aí a gente junta isso com essa coisa de que agora o Spotify vale ações por conta de podcasts, ou vai valer, no caso, né? Então, envolver o Wall Street, pra mim, não é bom. Então, eu acho preocupante isso. Pois é, né? Aquilo tudo que eu falei lá atrás, no episódio passado, quem não ouviu, por favor, ouça, tá muito bom. Mas aquilo tudo que eu falei sobre virar um monopólio é muito preocupante, porque é isso que o Spotify tá fazendo. Ele meio que já tem o monopólio da música e agora ele tá querendo o monopólio do podcast. E aí entra uma notícia muito importante. Eu acompanho notícias internas de podcast porque nerd, né? Fazer o quê? Sou nerd mesmo. Sou nerd de métricas, pior ainda. Pior tipo de nerd. Mas, assim, estima-se que no mundo vão ser gastos cerca de $1 bilhão em propagandas, perdão, em investimentos em podcast, publicidade dentro de podcast até 2021. Mano, $1 bilhão. Vocês acham que o Spotify tá fazendo, assim, abrindo as portas dos podcasts de graça? Porque eles querem? Não, eles estão de olho nessa fatia megalomaníaca de $1 bilhão. Imagina, você lá entrou no Spotify, ok, sei lá, por algum motivo você quis colocar seu podcast no Spotify, beleza. Isso quando o Spotify não busca seu feed e captura do mesmo jeito, né? Porque lembra que no episódio anterior a Arretadas não estava no Spotify porque não rolou. E aí, tipo, eu não me esforcei também pra ele estar lá. Agora ele está. Uma das meninas do grupo mandou pra mim quando entrou. Fiz, eita, olha, o Arretadas apareceu aqui no Spotify. Então, o Spotify mesmo está indo e capturando e assinando seu feed, baixando o seu episódio para o servidor dela e colocando para exibir lá. Na verdade, eu acho que é muito mais fácil que alguém tenha colocado o teu podcast lá no Spotify. Porque eu já vi muita gente falar isso. O Spotify, ele não vai atrás do feed. Ele não, nunca liberou nenhuma notícia de que ele vai atrás do feed. Justamente porque ele não é um agregador. Você tem que colocar o podcast lá. Então, todo mundo que me falou assim, olha, eu não coloquei meu podcast no Spotify, porém ele tá lá, eu digo, corre atrás. Porque alguém colocou. É, a biblioteca da iTunes, ela normalmente distribui para outros cantos. Então, muitas vezes, o podcast, só por estar na biblioteca da iTunes, ele já é veiculado em alguns agregadores, em alguns serviços específicos. Por isso que eu imagino que ele tenha puxado, porque ele pode puxar diretamente do linkzinho que a iTunes fornece, quando você cadastra seu podcast na iTunes. Mas aí que tá, o Spotify não faz isso. Não? Não, o Spotify ele não é agregador, ele não puxa de outros locais. Então realmente assim, é um usuário que vai lá e cadastra para que ele esteja. Entendi. 95% dos agregadores vão buscar no iTunes. Alguns outros agregadores utilizam outras bibliotecas, como por exemplo o Castbox. Ele não vai buscar só no iTunes. Só que o Spotify ele não faz essa busca justamente por não ser um agregador. Ele, tipo, tá pouco se lixando. Ele quer que você vá lá ativamente e coloque o seu podcast na plataforma dele, senão ele não vai exibir. E assim, né, poxa, eu acho meio estranho, porque se eles dizem tanto que eles querem popularizar o podcast, não sei o quê, por que que você tem que entrar na plataforma? Por que ele não vai lá e busca? Poxa vida. E aí... eu acho que no episódio que a gente falou do Spotify, eu já devo ter falado do Gimlet, do Parcast e da Anchor. Se eu não falei, ou se... Você falou da Anchor. Da Anchor, né? Uhum. Então, né, o Anchor tem essa... agora o Anchor tá meio que fazendo com que você trabalhe com anúncios dentro do seu podcast. Não é obrigatório, mas eu vou explicar direitinho o que que acontece. Quando a gente gravou o episódio passado, né, do... Despautadas, falando sobre o Spotify, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu já estava prevendo que com a compra do Anchor pelo Spotify, provavelmente eles lançariam algum tipo de serviço ou de empresa que faria propaganda dentro do podcast, porque desculpa, né, mas o Spotify vive de propaganda. Se você é um usuário gratuito, você passa muita raiva de cada meia hora de música que você ouve e 15 minutos são propaganda. Tá, não é tudo isso, mas é quase. É irritante como se fosse. Então, eu imaginava que o Spotify fosse fundar alguma empresa que fizesse a conexão do podcaster com os anunciantes. Mas eles foram mais espertos. Eles colocaram os anúncios dentro do Anchor. Então, quando você tá lá dentro da plataforma do Anchor, você pode escolher numa lista de anunciantes e gravar o seu anúncio e veicular no seu episódio. E você vai receber por downloads. Só que assim, ainda não está disponível no Brasil, isso é só nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que parece bacana, olha, legal, eu vou ficar recebendo por visualizações, no caso downloads e tal. Não é tão legal porque você não tem acesso a quanto de dinheiro realmente está rolando. Porque assim, quem é da área de publicidade deve sacar mais ou menos qual é o papel do mídia, né? Que ele vai lá, faz a negociação com o veículo e tudo mais, então ele recebe uma graninha. E com certeza o Spotify vai receber uma graninha nisso. Não acha que cada visualização te dá 50 centavos? Porque a empresa tá pagando 50 centavos. Ela deve estar pagando 1,50 e o Spotify tá levando um real nisso aí. Tu tá ficando só com 50 centavos. Tá, ainda tá ficando com 50 centavos? Rapaz! Né? Nossa, 50 centavos, cara! Dá pra comprar duas paçocas. Eu acho que não dá pra comprar não, tá? Nossa, a paçoca tá muito cara, gente. Sinto estragar sua diversão. Droga! Então não ouçam isso pelo Enco. Mas assim, ainda não tá claro esses valores. Talvez porque ainda não tenha no Brasil. Isso é algo que tá sendo testado nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, poxa, não sei, sabe? O Spotify meio que tá sendo esse teu atravessador. Então ele vai ficar com uma parte disso. O Spotify tá querendo ganhar dinheiro de toda forma com podcast. E eles estão investindo nisso, investindo pesado. Investindo a ponto de, provavelmente, em pouco tempo, mudarem a cabeça das pessoas e delas pensarem que pode, só é podcast se tiver no Spotify. Já fazem isso, mas um ou outro ainda sabe que não, não é assim. Mas em pouco tempo, se eles continuarem com essa massificação, é o que vai acontecer. E se nós, produtores, não começarmos a falar, olha galera, nem todo podcast está no Spotify, olha galera, o rolê é esse aqui, o feed funciona assim. Se a gente não começar a fazer isso, cara, o Spotify vai realmente mandar no jogo. Ah, eu sei, tá parecendo que eu sou a louca paranoica que acha que o Spotify é o inimigo que precisa ser derrotado. Não, não é isso, mas é mercado. O Spotify não é o inimigo, o inimigo é o capitalismo. O Spotify é só o capitalista que quer adquirir tudo. Porque é assim, né? Ele é verde, ele é da cor do dólar, é do dinheiro, gente. Ei, verde também é a cor das plantinhas, viu? É importante, mas eu nunca vi o Spotify plantando uma árvore. É verdade, viu? Invista, como é o nome? Dê valor aos agregadores, porque pelo menos não está cobrando nada dos produtores de conteúdo. E tem produtores de conteúdo que plantam árvores e que fazem composteiras. Oh. É a coisa mais linda. Ah, importante, olha. Mas assim, não pense que o seu podcast vai ganhar dinheiro no Spotify, como por exemplo os artistas ganham por reproduções. Nunca foi falado isso pelo Spotify, então eu acho que não existe esse retorno. E vamos combinar uma coisa. Artista também não ganha dinheiro com reprodução de música. Artista ganha dinheiro com outras coisas. Até mesmo quando era venda de CD, era o show e o merchandise que dava o dinheiro e a sustentação. Mas assim, o Spotify ele não paga os artistas? Eu acho que ele paga frações de centavos. Frações de centavos por reprodução. Isso numa matéria que eu li da Taylor Swift, quando ela tirou o conteúdo dela do Spotify. E se a Taylor Swift tá recebendo frações de centavo por reprodução... Quem sou eu, né? Exato. Cara, a Taylor Swift não precisa desses centavos. Sério. Tipo, ela tá... Mas assim, eu acho que ela tirou, não foi pelos centavos, foi pelo desplante do Spotify de pagar tão pouco, gente. Sim, e teve outras tretas também, com a gravadora que ela fazia parte. Eu não vou lembrar dos detalhes agora, porque, enfim, eu não sou tão ligada assim na vida da Taylor Swift, pelo amor de Deus. Eu não comprei a capricho da Taylor Swift. Não comprei, gente. A capricho. Ai, a minha dedicação virtual é toda pra Rihanna, mas aí eu também não compro a capricho. Eu vou lá no Instagram dela e babo por toda a foto que ela posta. Gente, como num babaca, mulher maravilhosa. Não é? Linda demais. A pessoa vai ver a foto e vai pro Spotify pra ouvir Man Down, pra dar uns centavos pra ela. É, né? Pra ela manter as fotos no Instagram e tal, bem blogueirinha. Enquanto ela não pode comprar as lingerie da Fenty. Gente, eu fiquei passada com aquelas fotos, aquelas lingerie, gente. Mas, voltando pro Spotify. É. Cara, o Spotify é uma empresa, tá em busca de dinheiro e vai fazer de tudo pra isso acontecer. Só que assim, eles estão investindo muito em podcasts, mas eles não estão investindo nos podcasters. Então talvez não seja tão legal, não é interessante. E assim, eu mantenho o meu conteúdo gratuito. Tipo, você pode ouvir pelo site, você pode baixar, pode passar para amigo com Bluetooth, pode ouvir nos agregadores. Não me agrada que uma empresa faça dinheiro em cima do meu podcast, se eu não for ganhar nada, sabe? Mesmo se tiver ganhando alguma coisa, sabe? Porque em nenhum momento ela disse... pra você, olha, a gente vai aqui ganhar 1,50 por cada reprodução sua. Tome 50 centavos, ou 25, ou 5. Tipo, ela não se ofereceu pra pagar nenhum valor simbólico. E, no entanto, já tem notícias aqui que... Do mês passado, na verdade, tem um mês já. Foi de junho. Tudo isso vai estar lá no medium.com/despautada. Eu vou deixar todas as notícias organizadas e o episódio anterior. E aí você entra lá no medium.com/despautada. Você pode ouvir os episódios. Você pode baixar para o seu celular, para o seu computador, para, sei lá, para a sua banheira. Se a sua banheira tiver como tocar música. mas você pode fazer o que você quiser. Internet das coisas tá, assim, cada vez mais louca, né? Tem banheira que toca música agora, achei tendência. Olha, se não tem, eu acho que devia ter, certo? Por mais, assim, eu não tenho banheira, não tenho acesso à banheira, mas a pessoa que tem, eu fico só imaginando, eu vi muito filme, que a pessoa coloca aquelas velas, e aí coloca uma musiquinha pra tocar. Leva sua taça de espumante e vai pra banheira relaxar, certo? Eu acho que a banheira, por conta disso, já devia vir com um suporte de velas e uma caixa de música pra você já colocar ali o seu pendrivezinho e ouvir o que você quiser. Inclusive podcast. Nossa, eu quero isso. Gente. Tipo, algum cientista que estiver ouvindo esse episódio, por favor, invente isso. Faz um financiamento coletivo. A gente precisa disso, cara. Polishop, porra, vocês estão perdendo tempo. Não é? Então, mas o Spotify já está se organizando para cobrar as pessoas. Essa liberação aconteceu na quinta-feira, 13 de junho. Olha como é bom estar com as matérias abertas na frente. Que, isso aqui é novo recurso de organização. Dia 17. De falava de direcionamento de assunto, de anúncios. Direcionamento de anúncios para podcasts. Então, os usuários do Spotify, das contas gratuitas, já devem estar recebendo anúncios supostamente direcionados para eles. Então, que no nosso episódio anterior era, os podcasts ainda não são afetados pela coisa dos anúncios. Veja que em menos de um ano, né, a gente gravou o outro episódio esse ano, já tá rolando o anúncio para os usuários gratuitos. E eu tenho certeza que nenhum produtor de podcast está ganhando por isso. Inclusive, eu quero que vocês que forem aí ouvintes do Desfalcado, estiverem começando a ouvir, se aparecer algum anúncio, me digam, porque eu vou lá cobrar o Spotify. Mentira, eu não vou. Sim. Não, tem que cobrar mesmo. Porque vou mandar um e-mail simbólico para dizer, olha, eu cobrei, viu? Não, mas assim, se entra um anúncio no meio do teu conteúdo e tu não autorizaste aquilo, tu tens que receber por aquilo. E em dobro, porque tu não autorizaste aquilo. Só que assim, foi você que quis colocar o seu conteúdo no Spotify. E você não deve ter lido as letrinhas pequenas do contrato. Pois é, dá nisso. Mas é sério, tá rolando anúncio dentro do podcast agora? Não sei se é dentro do podcast, mas entre podcasts. Ah, isso. Entendi. Cara, assim, alguém me falou muito por altos que me parece que o Anchor faz isso. Mas eu não entendi muito bem como. Mas parece que o Anchor coloca anúncios durante a reprodução. Durante a reprodução, não. No início da reprodução do episódio. Eu não sei. Eu, inclusive, tenho que pegar essa notícia melhor, porque eu não entendi bem. Essa notícia não, essa história que me contaram. Mas assim, sabe, se o meu podcast estivesse no Spotify e antes dele começar a tocar, ou no final, ou entre um episódio e outro, entrasse uma propaganda, eu ficaria no mínimo putaça, pistola total, porque eu não autorizei aquilo. Ah, mas tá dentro do Spotify. Sim, mas tô ganhando dinheiro em cima do meu conteúdo, gente, pelo amor de Deus, não pode. E eu acabei de descobrir outra coisa para ganhar dinheiro em cima das pessoas, na verdade, para realmente capturar o conteúdo delas. O Spotify tem um serviço na nuvem para você criar podcasts. Inclusive, se chama Armadilha de Som, em inglês, porque trap é armadilha até da última vez que eu olhei o significado. Então, ele tem um criador de podcasts que agora tem espaço limitado grátis, que se chama Armadilha de Som, onde você vai lá, faz seu conteúdo e ele fica sendo do Spotify, muito provavelmente você não tem mais direito a ele, que, né, é pra veicular. Então, ele já tá todo dando as voltas, comendo pelas beiradas, realmente pra, como é o nome, abocanhar todos os novos criadores de podcast. Olha, é grátis, vírgula. Pelo que eu vi, esse serviço era pago, o Trap Sound. Não é grátis, não. Ele se tornou grátis agora. Quer dizer, com alguns recursos que antes eram limitados, agora estão ilimitados. Então, assim, existe ainda assinatura premium, que tem recursos extras, como autotune, automações e coisas assim, que aí tem os planos que custam... Foda-se que eu não vou ficar fazendo propaganda pra Armadilha do Som aqui. Mas tem, tá pago, tá ali o preço. Se você quiser, você entra lá no meu Medium, abre a matéria do Terra e lê e fique sabendo o quanto você pode pagar para o Spotify ser o dono do seu arquivo. Sendo que se você editar no Audacity é gratuito e não é nem pirataria, porque o Audacity é... livre. Software livre, lindinho. E o Audacity tem, tipo, tutoriais dele mesmo, ensinando a usar ele, sabe? É, gente. Inclusive, essa gravação tá rolando aqui pelo Audacity. Olha aí. Isso é. Nem tô sendo pirata, rapá. Droga, me esforcei tanto. Mas é sério, gente, sabe? Ai, eu fico doente de raiva, assim, quando eu vejo... Cara, é um monopólio. É tão escroto ver o que tá acontecendo. Realmente, o Spotify tá tirando pra todos os lados. Ele tá mirando no podcast. Não porque ele é um cara legal. Nossa, o Anchor é gratuito, o Trap Sound é gratuito. Não, gente. Sabe? Ele quer, talvez, impor um tipo de comportamento. Você só vai ser podcast se você estiver no Spotify. Você só vai poder estar no Spotify se for editado pelo Trap Sound, por exemplo. Não sei. Assim, o Spotify é dono de tudo, então ele pode fazer o que ele bem quiser. É tipo o Facebook. Tem um problema muito sério relacionado, por exemplo, ao marketing digital, é que quando você ancora seu conteúdo às redes sociais, você fica completamente refém delas. Uhum. Se você tem lá o seu site e tal, ok. Uns dias atrás, caiu o Facebook, Instagram e o WhatsApp. Pronto, as pessoas morreram, gente. O mundo parou. Não teve um produtor de conteúdo, não teve um social media em paz no mundo. Por quê? Porque não tava dando pra produzir seu conteúdo. Mas se você tivesse lá o seu blog, ou sei lá o quê, um Medium, por exemplo, você poderia estar produzindo lá. Eu não sei se deu pra entender muito bem a minha metáfora, mas é que se, por exemplo, o Spotify cair, e se você só estiver no Spotify, as pessoas não vão mais poder te ouvir. Eu acho que até no Medium isso é um problema, tá? Eu gosto muito do Medium, porque ele tem esse visualzinho minimalista, e ele é fácil pra publicar, pra deixar tudo prontinho, bonitinho, e já lhe dá um linkzinho muito acessível, né? Mas, se você escreve textos no Medium, por exemplo, o que é que lhe garante que aquele texto é seu, caso, sei lá, o Medium dê problema e, enfim. Ou até o Twitter não caiu, e aí a galera ficou frescando, ah, porque eu tô aqui no Twitter e o Twitter não caiu. E aí a galera da velha guarda, que tá lá desde 2007, como eu, já tava falando, é porque vocês não lembram do tanto que o Twitter baleava. Em 2007, 2008, 2010. Agora ele tem uma estabilidade. Mas antes ele não tinha. E aí, você vai fazer o quê, sabe? E assim... Então eu acho que... Você tem que ter... Ah, tá certo. Eu preciso de uma ferramenta muito simples para produzir meu podcast. Tenho o Audacity, que é gratuita. E qualquer coisa, tinha também algumas ferramentas... muito simples... mais baratas que você poderia baixar para que o arquivo ficasse no seu computador. Você termina de baixar, você coloca lá no seu servidor, ou você coloca no servidor pago onde você coloca seu podcast e você tem o seu arquivo, você tem um lugar onde ele está guardado. Você termina de fazer seu texto, não deixa ele só no Medium, no blog, não sei o que, tenha ele uma versãozinha do seu escritor de textos no computador, né? Word, Pages, uhum. LibreOffice, o que for. A gente entrou numas, assim, principalmente essa geração que vem depois de nós, né, Cíntia? De produzir as coisas direto na internet e aí as coisas ficam meio que sendo da internet. Ou pior, dos serviços, das empresas que estão lá na internet oferecendo serviços para lhe vender como... sei lá, como gado comprador de coisas. Que é basicamente isso que a gente é. Cara, conteúdo é uma coisa assim que... Todo dia eu penso sobre isso, eu não consigo fechar exatamente o que eu penso sobre isso. Porque assim, quando você joga um conteúdo pro mundo, ele é do mundo. Sim, claro. Sabe? Outra pessoa vai se apropriar dele, vai poder mudar e tal, não sei o quê. Só que assim, é bom que você possa mostrar a origem daquilo. Se de repente você escreve, sei lá, de repente você põe uma fanfic aí no mundo E aí vai uma autora fodástica, se apropria dela, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali e lança um livro. Nossa, pensa no dor de cabeça que você vai ter pra provar aquilo. Uhum. Mas assim, né, eu fico... Poxa, o conteúdo de áudio é ainda mais complicado, porque não tem uma materialidade, você não tem ali as palavrinhas escritas. Se você quiser descobrir o conteúdo, você vai precisar ouvir. Sim. E aí eu falo uma coisa que, sei lá, uma coisa muito louca, e aí um podcast grande vai e pega essa minha ideia e põe no episódio deles. Quem alguém cria eu? A banheira com caixa de som e não acredita a gente. Ah, não. Olha, absurdo isso, gente. Eu vou no INPI, vou no registro de marcas e patentes, porque não vai rolar. Mas assim, não existe nada no direito específico para áudio. O máximo que a gente pode fazer é licenciar nosso conteúdo por Creative Commons, que é facinho de encontrar na internet, é só jogar aquele CC que vocês veem. Não quando a gente sai do ônibus, gente. Mas aquele CC que vocês veem em vários conteúdos na internet são licenças Creative Commons, sabe? Eu acho que, tipo, falta também um pouco de vontade da gente pesquisar sobre isso. Tipo, o meu conteúdo, ele não é licenciado porque eu sou louca, eu faço tudo errado, sabe? Eu ponho pro mundo e seja lá o que for. Mas existe uma forma de você se proteger disso, de você ter o seu garantido. A despotada também não é não, o Arretadas é, porque o Arretadas eu coloco no arquivo.org e aí ele me pergunta o que eu quero fazer com o episódio. Importante isso. Aí eu pego e licencio, pois é. Aí, assim, não tem nada que realmente proteja o produtor de conteúdo. Não tem nada que nos proteja do Spotify. Eu vou pedir pra você falar um pouquinho sobre feed, e já esse episódio não vai ser mais esse episódio do Spotify 2, Revanche ou Ataque, ou seja lá o que for. Já vai ser um meta desse episódio, ou alguma coisa assim. Olha aí, vamos, adoro falar sobre isso. Eu sou muito nerd, cara. Mas aí vem aquele lance, né? Eu dou aula disso. Pois então, é, então, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma palhinha, você vai falar um pouco para dar um gostinho para as pessoas, para que as pessoas em Belém possam ir atrás do seu curso e para que as pessoas do resto do Brasil digam: Cíntia, por favor, faça esse curso online, porque eu quero pagar para assistir as suas web aulas. Nossa, já tem muita gente falando isso, gente, eu não sei nem como é que faz isso online. Mas assim, se fechar a turma, eu vou dar esse curso em outros lugares, não tem problema. Então, assim, eu sou muito entusiasta de podcast. Eu acho informação um negócio maravilhoso, sabe? Eu acho que eu não cheguei a falar, até porque na época que a gente gravou outro episódio, eu não pensava nisso. Mas um amigo meu me abriu muitos olhos que não existe nada para comunicação que seja tão livre quanto o podcast, desde o e-mail. Porque assim, você não tá preso a um algoritmo como tá no Facebook, no Instagram, no Twitter e todos os outros lugares. Todo mundo que assinou vai receber. Todo mundo que você colocou lá no seu destinatário do e-mail vai receber seu e-mail, seu conteúdo, seu texto, seja lá o que for. Então realmente, o podcast é um negócio livre demais. É maravilhoso. Informação tem que ser livre. E eu acho maravilhoso que as pessoas estejam se esforçando para criar novos formatos, novos conceitos para o podcast. Podcast de educação é ótimo. Às vezes você está, sei lá, no ônibus e está aprendendo uma coisa nova. Nossa, eu amo! Podcast de divulgação científica, a melhor coisa que tem. Nossa, eu acho isso incrível, sabe? Cara, é um negócio tão fantástico que não tem por que você ancorar a um reprodutor de áudio como o Spotify. Aí aqui eu realmente vou detonar o Spotify, não tem como. Mas eu sempre falo para as pessoas: você quer se tornar conhecido, você está começando agora, coloca no máximo de locais possíveis. Quer colocar no Spotify? Ótimo, coloca. Mas acostuma o teu ouvinte a te procurar em outro lugar, acostuma ele a usar um agregador. Não acostuma ele ao Spotify. Eu acho que o Spotify, assim, tem tantos problemas que nem deveria mais estar sendo usado por podcast, sabe? Mas se você quer ser conhecido, ótimo, vai lá, coloca. Mas depois, pensa bem. Porque depois você vai começar a ter uma noção diferente do que é um podcast, do que é esse compartilhamento por feed. Afinal, o que é esse tal de feed que eu tô falando há um tempão? Talvez tenha gente que chegou aqui sem entender. O feed é um código que você vai colocar lá no seu site e ele vai distribuir esse conteúdo para os leitores de feed. É um código enorme, gigantesco, é coisa de TI, cara, é muito louco. Um dia desses eu fui abrir o do meu site e eu fiquei, tipo, horas rolando o mouse até eu chegar no fim. E no final eu disse, gente, pra que isso? Eu já fiz isso também. É uma loucura. E aparece tão bonitinho no agregador, cara. É magia aquilo. Não é tecnologia, é magia mesmo. Porque o aplicativo que você tem lá, o agregadorzinho, seja o Castbox, o Google Podcasts, o podcast da Apple, seja o que for, ele vai ler aquele código e vai te entregar o conteúdo, vai te entregar aquele áudio de graça, sabe? Totalmente de graça. E você não vai precisar ficar ouvindo propaganda dentro dele, não vai ter splash visual, não vai ter aquele pop-up pulando na tua tela. A não ser que tu uses um agregador muito fuleiro mesmo que fique fazendo isso. Mas a maioria não faz, sabe? Que nem o Spotify que faz isso. Assim, sabe? Ego... Cara, não tem porquê amarrar uma plataforma. Aí, pô, eu sou embaixadora de Cashbox no Brasil. Eu amo a plataforma. E realmente é uma plataforma. Ele não é só um reprodutor de áudio. Mas, por exemplo, eu não tenho meu podcast dentro do Cashbox. Eu não hospedo ele no Cashbox justamente porque eu quero ser dona do meu feed. Eu sou dona do meu feed. Eu sou dona do pudimcast.com.br/feed. Mas se você coloca ele no Spotify, você coloca o seu podcast dentro do Spotify, você não é mais dono do seu feed. Até porque você nem vai mais ver o seu feed. O seu arquivo vai ficar hospedado lá no servidor, as pessoas vão lá e ouvem. Você não é dono de nada, você perde aquilo. E se você perde o que realmente torna o seu podcast um podcast, você só tem um áudio. Sinto muito. É um arquivo de áudio que você está colocando na internet. Nossa, dramático. Mas é isso mesmo, sabe? E é uma vantagem que eu vejo até em relação ao YouTube. Uma vez me perguntaram, ah, podcast no YouTube é podcast? Eu disse, pô, depende, tem um feed? Se tiver um feed, é podcast. Porque a pessoa pode colocar pra ouvir em qualquer forma que queira. E assim, só que o YouTube, ele limita quanto a como ouvir, né? E... essa coisa da liberdade do conteúdo, na verdade, é que eu vejo muito melhor no podcast do que no YouTube. Que foi outra coisa que de início me chamou atenção, brilhou meus olhos e tal, mas não era a mesma coisa que os blogs, por exemplo. Né? Que os blogs também, você escrevia lá no seu blog e tal, mas as pessoas recebiam das formas mais variadas. As pessoas recebiam por e-mail, as pessoas recebiam em agregador de feeds, como o Google Feeds, que eu não lembro nem qual era o nome dele. Mas que hoje em dia é o Feedly, quer dizer, não é, mas foi o serviço que chegou mais perto e que teve popularidade e tá aí até hoje. E como o e-mail em si, né, o e-mail marketing, você assinou, você vai receber até você dizer, chega, eu não quero mais receber. Então, o podcast, ele permite isso, é uma coisa que o YouTube não permite. O YouTube, ah, é mágico, tá lá a cara das pessoas e tal. O YouTube no celular, você não pode nem fechar a tela pra ficar só ouvindo o que as pessoas estão falando, a não ser que você pague. E ele está insuportável de propaganda hoje em dia. Aí é isso, sabe? É. Você tá lá ouvindo um podcast que tem 2 horas de duração pra no meio saltar um... sei lá, você sabia que você pode pedir tal coisa no não sei aonde? Do caralho a 4, meu Deus, não, eu quero continuar ouvindo aqui, vendo meus videozinhos. Você já viu os videozinhos de filosofia desenhados, animados e tal? Eu acho aquilo é uma gracinha, fico assistindo aqui. Aí, de repente, me pula uma propaganda com um volume 3 vezes maior, que não tem regulação nenhuma de nada. É uma coisa que está me irritando demais no YouTube, porque você está ouvindo uma coisa com volume 40 e ele joga com a propaganda com volume 80. Vá se lascar. Então é uma coisa que eu me preocupo muito que vai acontecer com o podcast. Porque assim, se eu tiver ouvindo um podcast e acontecer uma coisa dessa, eu vou ficar puta. No mínimo. Pois é. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho com a plataforma e com essa coisa de ancorar seu conteúdo numa plataforma só e dar a ela o direito de fazer isso. Porque é isso, no YouTube, ou você dá ao YouTube o direito de fazer o que ele quiser do seu conteúdo, ou você não ganha dinheiro com ele. E tem gente que se sustenta com isso. E ele escolhe o que é que vai dar dinheiro e o que não vai. Tinha um rapaz outro dia, foi falar de alguma coisa de... Eu não lembro. Era alguma coisa que rolou agora no mês do orgulho LGBT. E o conteúdo dele foi impedido do YouTube de monetizar. E aí ele soltou no Instagram. Uhum. Esse conteúdo eu não posso distribuir, não posso monetizar. Vamos no manual. Por favor, mandem pra todo mundo. Chegou pra mim até por conta disso. Foi até uma coisa boa que aconteceu com ele, tá vendo? Porque senão eu jamais teria visto o vídeo dele. Pois é. Mas tem isso, você dá controle às coisas. Aí você pega uma coisa que eu tô considerando extremamente importante hoje em dia, que é a educação sexual. Eu tenho ouvido alguns podcasts americanos e alguns brasileiros sobre isso. E eu concordo demais quando elas dizem, gente, isso aqui é importante, isso aqui é revolucionário, principalmente numa época em que... nossos governos, falando no plural, porque os governos dos dois países estão agindo dessa forma, estão considerando isso como uma coisa de novo. Suja e absurda e não pode, enfim, aquela papada de meninos vestem azul e meninas... Pois é, mas olha quem é que a gente tem lá e aqui em alguns outros países do mundo, sabe? Então é muito importante ter esse conteúdo. De é limpo sim... Você pode ser quem você é, sim. Você pode tocar, você pode cheirar. Você tem que saber como é que funciona. Você tem que saber quais são as como é o nome, as formas de você prevenir uma STD que chama. É porque não chama mais DST. Eu esqueci o nome, enfim. Uma DST. Mudou. Não, gente. Porque agora é síndrome sexualmente transmissíveis, eu acho. Eita. Porque algumas... Eu lembrei. Ai, gente, isso é um rolo. Pois é, aí assim, poxa, mas enfim, tá vendo, é uma coisa que a gente tem que se informar e a gente tá aqui, não tem tanto acesso, podcast é uma mídia maravilhosa pra fazer isso, você tá lá, sim, no ônibus, bem sério, ouvindo no seu trajeto de volta pra casa, e tá lá uma pessoa falando pra você sobre, não sei, meninos, lavem o cu, é importante, sabe? Importante, gente, muito importante, façam isso mesmo. E se possível, então... eu depilei também, que ninguém merece ficar vendo aqueles pelos. Mas enfim, você tem que ser capaz de publicar esse tipo de conteúdo. Independente se a plataforma que você está publicando gosta disso ou não. Você não pode dar à plataforma o poder de escolher. Porque o YouTube não monetiza essas coisas, porque ele acha que isso não é importante. Claro que tem seus motivos, mas eu vou colocar dessa forma. E se o Spotify resolve fazer a mesma coisa? Pega e faz esse conteúdo aqui, ele diverge dos meus interesses político-econômicos. Então ele não vai monetizar, ele vai ficar lá embaixo. Eu não vou avisar que esse conteúdo saiu. Se ele começar um dia, talvez, quem sabe, avisar, porque nem isso ele faz. O básico. Então, assim, você ancora seu conteúdo, mas, tô aqui falando de filme, de livro, de série, que bobagem, mas... Quem já ouviu um episódio sabe que de vez em quando tá rolando uma discussão política lá dentro. Né? Já tá lá, aqui, a noiva fantasma, que parece até uma coisa que não é de verdade. E, de repente, lá dentro, toda uma história da colonização mais louca que eu já vi num país da Ásia, assim, que eu já critiquei. Ué, como é que eu não conheço nada disso? Mas tudo bem, eu também não conheço nada de África, porque no colégio não se passou nada. No colégio só existe Estados Unidos e Europa. Então você começa a trazer outras coisas num conteúdo que, entre aspas, é entretenimento. Quer dizer, entre aspas não, é entretenimento, mas é entre aspas besta. E a plataforma vai resolver que agora eu não posso discutir esse assunto. Sabe? Eu acho que esse é um dos maiores perigos de ancorar por conta disso. Porque se o YouTube hoje em dia tá ali, eu não vou veicular esse vídeo porque é do menino gay falando de coisas gays. E não pode. Porque é um vídeo político sobre isso. Então, não vou dar dinheiro pra ele hoje, amanhã eu vou barrar o vídeo, né? Eu acho assim, existe um jeito da gente encontrar isso, que é continuar fazendo conteúdo livre. Uhum. Gente, sabe? Assim, se você quer cobrar pelo seu conteúdo, ok, você está no seu direito. Mas se você quiser criar conteúdo gratuito, gente, torna ele livre. Sabe? Assim, quanto mais pessoas... forem atingidas, melhor. Eu tenho pensado muito nisso, porque, e aí vem uma história pessoal, eu tenho usado... Por favor! Eu tenho usado muito o Castbox, porque enfim, eu sou embaixadora, etc, vão me zoar muito cada vez que eu falar isso, eu tento evitar falar, mas não dá. Então eu tenho usado bastante o Livecast, que é um recurso novo de fazer, você fazer uma transmissão ao vivo só de áudio. Então, tipo, seus seguidores podem ouvir, podem interagir, podem entrar na chamada com você, podem mandar texto e tal. E assim, eu entro pra falar besteira, sabe? Eu entro, às vezes, eu tô de toca aqui em casa, das 6 da tarde, eu, quer saber, vou fazer um voltando pra casa. Aí eu entro ao vivo, oi, você tá voltando pra casa agora do trabalho? Conversa comigo, como é que tá, como foi o dia, sabe? É uma coisa assim, besta, uma coisa muito idiota que eu faço. E eu faço assim, sem roteiro. Mas assim, eu noto que eu tenho conseguido atingir pessoas de uma forma que eu não conseguiria, por exemplo, com o YouTube, ou com o Facebook, ou com o Twitter. São pessoas que só estão ouvindo a minha voz. E às vezes, sim, elas estão voltando pra casa, cansadas. E elas querem ouvir uma bobagem, ouvir uma besteira, ouvir alguém perguntando, e aí, como foi teu dia? Ela pode nem responder, sabe? Ela pode só ficar me ouvindo. Mas eu notei que isso é uma coisa muito importante pra algumas pessoas. Então, hoje, no dia que a gente tá gravando, que é 10 de julho, hoje eu fiz uma live com um amigo meu, a gente, do nada, a gente tava aqui em casa, ah, bora fazer o VIP? Bora, vai se voltando pra casa depois dos 30. Porque foi meu aniversário semana passada, eu fiz 30 anos. Parabéns! Obrigada! Bem-vinda! Eu fiz 31, gente, a vida muda depois dos 30, sim, a gente começa a passar um monte de outras coisas. E aí um cara começou a falar, assim, começou a se abrir durante a live com o texto, ele falou, olha, eu sou casado, a gente tá tentando ter o primeiro filho e tal. Eu sou formado numa coisa, mas nos fins de semana eu trabalho em outra coisa, que é aquilo que eu realmente gosto. Aí a gente começou, tipo, a meter corda nele, mano. Vai te especializar nisso, se é isso que tu gosta, mete a cara, sabe? A pior coisa é tu, tipo, insistir. Ah, aquele emprego te dá estabilidade, ok, mas tu não tá feliz. Vai lá, mete a cara. Aí eu me meto na vida das pessoas mesmo, não tô nem aí. Mas elas contaram a história, elas, como é o nome? Elas autorizaram, elas me chamaram pra vida delas. Pois é, né? Olha, eu sou excelente pra dar conselho. Eu sou péssima pra seguir, mas eu sou excelente pra dar conselho. Aí, tipo assim, eu peguei e falei, não, pô, se tu gosta de fazer isso, então faz isso e tal. E quando tu fizeres, tipo, me procura nas redes sociais e me manda foto. E aí ele começou a me seguir, tipo, eu falei isso, ele começou a me seguir no Instagram. Aí ele mandou uma mensagem assim que acabou a live e disse, olha, foi muito legal ouvir vocês. Ver alguém de fora se preocupando com isso e me dando esse toque é importante, porque eu tô envolvido nessa história, talvez eu não consiga ver direito. E assim, foi terapêutico pra mim. Eu vou sim fazer um curso nessa área. Mano, eu ganhei o dia, sabe? Tipo, eu consegui fazer minha voz, encontrar uma pessoa aleatória e de alguma forma ajudar. Nossa, mudei a vida do cara. Não, eu não mudei a vida do cara. De repente sim, mas tipo, não, sabe? Mas você ajudou ele a mudar a vida dele também, né? É, foi um negócio assim tão pequeno, cara. E eu tô falando bobagens do dia a dia. As pessoas que falam de educação, que falam de assuntos sérios, sabe? Estão atingindo essas pessoas também. Talvez elas não tenham o mesmo feedback que eu que tô falando, e aí, como é que foi teu dia? Mas elas estão atingindo outras pessoas e estão mudando outras pessoas. Isso de forma gratuita, de forma livre, cara. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Não fique ancorado a uma plataforma. Você quer colocar no YouTube? Coloca no YouTube. É podcast no YouTube? Não, não é. Mas se você quer colocar, coloca. Quer colocar no Spotify? Coloca no Spotify. Mas treina teu ouvinte pra te ouvir no agregador, porque ele vai ter as informações em primeira mão. Saiu o episódio? Ele vai saber. Tem conteúdo novo? Ele vai saber. Ele vai poder escolher se ele quer ouvir na hora ou não. Ele não vai precisar ficar procurando. Porque as pessoas são preguiçosas, gente. Eu sou preguiçosa, eu falo mesmo. Vocês não querem ir atrás, elas querem que a notícia venha. No mundo tão maluco que a gente vive hoje em dia, com tantas redes sociais, tantas telas voltadas pra nossa cara, é difícil chamar a atenção de alguém. Bicha, eu coloco as coisas pra baixar e desbaixar automaticamente. E você quer me falar de preguiça? Eu automatizo tudo que eu puder. Se eu pudesse automatizar o café da manhã, eu automatizava. Internet das coisas tem pra isso. Cafeteiras inteligentes. Eu só acho um pouco perigoso, mas tá aí pra isso. É, então, sabe, é uma coisa tão incrível. Eu acho que o podcast ele pode revolucionar tanto a nossa vida. Mas assim, ao mesmo tempo que eu sou super empolgada com isso, eu sei que ele tá numa crescente ótima. Depois ele vai estagnar e vai cair. E de repente parece uma coisa nova depois. Ele não vai morrer. Assim como a TV não morreu, o cinema não morreu, nada disso morreu, o rádio não morreu. As coisas são ressignificadas, né? Se você parar pra pensar... Os próprios blogs, quando surgiram, eles eram diários. Diarinhos, né, as pessoas, pessoais. Exatamente, as pessoas iam lá, falavam da própria vida e tal, que... Assim, hoje em dia, eu olhar para o conteúdo que era escrito naquela época, o conteúdo era bobo. Porque era um monte de adolescentezinho, de 13 anos e tal. Mas as pessoas se encontravam com outras pessoas que viviam coisas semelhantes e tinham com o que conversar. Então, podia ser o assunto mais bobo do mundo. Do tipo, ai, tive prova de matemática hoje, foi muito ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você vai lá e constrói no HTMLzinho do seu blog, porque sim, as pessoas mexiam no HTML das coisas pra construir. Já é um conhecimento que você adquire, deixa umas coisas bonitinhas, aí uma pessoa vai lá e comenta, faz, ah, eu odeio matemática também, kkkk, gostei dessa coisa que você fez. Você já criou uma conexão com alguém, né? E isso é importante, você já tem alguém para quem conversar sobre o ódio mútuo que vocês têm por matemática, e você aprendeu HTML, e de repente uma pessoa dessas até superou o ódio de matemática e foi lá fazer, sei lá, tecnologia da informação, computação, alguma coisa assim, porque gostou de HTML. E eu esqueci o que eu ia falar sobre isso. Que ia chegar. Era alguma coisa sobre construção de comunidade. Meu Deus do céu, por que eu sou essa pessoa que começa a falar assim, anotar onde eu quero chegar? Porque é isso que as pessoas fazem na vida comum, Fernanda. Mas a gente tá no podcast. Sim, acho que é essa coisa de que uma mídia, as mídias mudam, né? O blog começou assim, começou com um diário pessoal, que era essa coisa que mesmo assim você criava uma comunidade. E hoje em dia, tá, os blogs são, de certa forma, mais profissionais. Alguns se tornaram portais, são de assuntos específicos. As pessoas escrevem ficção, escrevem crítica de cinema, crítica de música, falam mal do governo, falam bem do governo, sabe? Mudou muito. O YouTube veio nessa mesma onda. E eu vi as coisas mudando muito mais rápido do que se você parar para observar o tempo que levou para o cinema existir depois do rádio e a TV existir depois do cinema. Essas mídias se modificaram, porque, por exemplo, minha mãe, minha avó assistiram jornal e seriado em cinema. Hoje em dia ninguém faz isso. Nossa. Hoje em dia as pessoas mal assistem jornal na TV. Era! O jornal semanal em vídeo passava lá, ou passava um episódio de alguma coisa. Então, toda semana mudava a programação para passar uma coisa, entre aspas, local, né? Então, assim, era uma experiência do cinema completamente diferente. O cinema era muito mais barato, mesmo quando o cinema já era só de filme, porque a TV já supriu essa necessidade de jornal, de capítulo de novela, de seriado, coisa assim. O cinema continua lá, focado apenas em filme. E hoje, em propaganda, e depois o filme, quem sabe, talvez. Porque, porra, nem trailer tá passando mais direito. Aí, as transformações ocorriam muito mais devagar. E hoje, no nosso tempo de vida, a gente vê as transformações acontecendo numa velocidade galopante. Então, eu não me preocupo muito com o futuro do podcast. Porque ele, obviamente, vai chegar no ápice, vai estagnar, vai começar a decair e a se diversificar também. Mas, do mesmo jeito que os youtubers estão aí produzindo conteúdo desde sempre, e os blogueiros e etc., eu acredito que o podcast também vai se manter nessa, de passar por diversas modificações num espaço de tempo muito pequeno. E quanto mais livre, melhor, porque mais variedades e diversidade disso a gente tem. Isso tudo que tu estavas falando me chamou atenção. Realmente, tipo, demorou muito pro cinema virar TV, rádio e tal, não sei o quê. Só que agora é tudo tão rápido. Tipo, o YouTube surgiu um dia desses, a gente já tem o Spotify, já tem o podcast, já tem não sei o quê e tal. O blog, sei lá, na minha vida ele surgiu quando eu era adolescente, então meu pai, pelo menos tem uns 15 anos. Tá, digamos 20 anos. Olha o tanto que as coisas mudaram. Em 20 anos eu deixei de escrever em blog, agora eu tenho um site, que é onde eu falo, onde eu hospedo pudim, mas eu já deixei de escrever em blog, eu já comecei a postar no Facebook, eu comecei a twittar, eu entrei no Instagram, eu já fiz live pela Twitch, pelo YouTube, eu já fiz bate-papo ao vivo pelo YouTube. Cara, em 20 anos eu fiz muita coisa. E agora eu tô fazendo podcast. Mas nos próximos 20 anos, olha a porrada de coisas que eu provavelmente não vou fazer, sabe? A porrada de coisas que vai surgir nos próximos 20 anos. Então as coisas estão muito rápidas hoje em dia. E eu acho que a gente tem que se agarrar às ferramentas que a gente tem hoje e tirar o máximo de proveito delas. E assim, a mais livre agora, no momento, é o podcast. Sabe? Então, você que está ouvindo e pensa assim, ah, eu quero muito fazer um podcast, mas eu não sei por onde eu começo, pesquisa. Pesquisa, tem um monte de tutorial na internet. Faz teu podcast. Ah, mas eu não sei o quê. Vai, só vai. Te joga, te lança, menina, vai. Porque assim, pode ser que daqui a 2 anos ninguém mais nem ouça podcast. Mas você entrou nisso, você viveu isso. Isso é importante, isso é legal. Eu sou assim, caramba, se eu pudesse usar uniforme de podcast, sabe? Falar para as pessoas, evangelizar as pessoas, bater na porta delas. Oi, você tem um minuto para ouvir a palavra do podcast? Eu faria isso. Porque, cara, é uma coisa que pode estar no teu dia a dia. Pode ouvir lavando louça, tomando banho, indo pro trabalho. Sei lá, fazendo qualquer coisa. Desde que, claro, não vá competir muito com a tua atenção. De repente, sei lá, tá estudando e ouvindo podcast, não dá certo. Mas assim, é tão absurdamente livre e fantástico e maravilhoso e, nossa, milhões de elogios, sabe? Eu não consigo nem terminar a frase de tão maravilhosa que eu tô só pensando em podcast. Eu ia dizer que é muito democrática, mas democrática numas, né? Porque a pessoa tem que ter acesso à internet e um fone de ouvido, pelo menos. Então, deixa eu te falar um negócio que eu descobri que eu achei maravilhoso. Opa, conte! Aqui em Belém tem um podcast, vou falar um negócio que é horrível. Não, deixa eu ampliar o mapa de vocês. Aqui no Pará existe um ritmo, né, chamado carimbó. É uma música e tal, que tem uma dança, beleza, ok, é bem regional. Só que assim, se a gente for mais além, o carimbó é um estilo de vida. As pessoas que vivem no carimbó, elas vivem do carimbó. E aí surgiu um podcast que fala sobre carimbó. E assim, eu conversei com as pessoas de lá e, cara, elas estão falando do que é o carimbó na vida das pessoas, os sotaques diferentes dentro do carimbó, como o carimbó é diferente nas diversas regiões do Pará, sabe? E eu achei incrível. Só que eles, tipo, estão apostando na distribuição offline. Eles querem que as pessoas baixem e passem pros amigos por Bluetooth, cartão de memória, pendrive. Porque as pessoas que eles estão atingindo geralmente não têm internet. Olha aí. A pessoa tá lá no meio do mato, sei lá, mas aí chega na outra pessoa por um cartão de memória ou às vezes por WhatsApp. Passou por WhatsApp, o cara baixou lá e depois vai ouvir offline. Até porque pelo WhatsApp eu acho que não tem como reproduzir um arquivo tão grande. E assim, eles estão tendo não é bem uma aceitação, eles estão tendo um retorno muito bom. Porque eles trabalham, ou melhor, o público deles é a gente de periferia. E cara, eu achei assim, tão incrível, porque eu sou muito burguesa nesse ponto, sabe? Na minha cabeça é, pô, todo mundo tem internet, todo mundo pode ouvir podcast. Porque enfim, eu sou classe média, pode me xingar, sou privilegiada. Mentira, nem sou. Tudo bem. Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Mas assim, eu acharia que o podcast não seria algo pra ser tocado na periferia, justamente pela falta de internet. Uma burrice minha, cara. As pessoas vão ter lá o feed, vão poder baixar e vão poder passar pros outros. Já é uma modificação. Cara, tem outra coisa. As pessoas também podem não ter internet em casa, mas elas têm internet no ambiente de trabalho. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, pegar capitais, né? Um caso desse. Então, tem gente de periferia que tá certo, não tem acesso à internet na sua casa e tal. Mas tem trabalho, tem a casa do amigo, o podcast ainda tem como alcançar essas pessoas. Eu tô achando fabuloso isso do podcast de carimbó, que estimula, que eu imagino que isso seja estimulado, estimula seus ouvintes a distribuírem de outras formas. Isso é incrível, assim. É até a prova de que se o conteúdo é livre, ele realmente tem um alcance que vai muito além da internet. É, gente, eu fiquei assim, de cara, fiquei tão maravilhada. Eu queria pegar eles assim, gente, vamos sentar aqui, vamos tomar uma breja, vamos conversar mais sobre isso, porque ego, cara, assim, tipo, puf, abriu minha mente. É um conteúdo livre. A pessoa pode baixar do celular dela e passa pro outro. Cabo, cartão de memória, Bluetooth, infravermelho, sei lá. Pode passar pelo WhatsApp. E assim, eles estão trabalhando com uma coisa que é tão popular aqui e ao mesmo tempo ela não é, como posso dizer, ela não é bem divulgada. Eu fiquei assim, besta, olhando eles falarem, gente, vocês são incríveis, vocês são meus heróis agora. Porque sim, por ser um conteúdo livre, ser um conteúdo que qualquer pessoa pode acessar, ela pode inventar outras formas de divulgar aquilo. Tem gente, por exemplo, que usa QR Code que vai direto pro download do episódio. Ok, vai usar a internet, mas é uma forma, sabe? Se você tem lá o seu feed, você pode usar isso. Tem gente que, sei lá, faz teaser do seu episódio, manda pros amigos pelo WhatsApp. É um jeito de divulgar. A pessoa vai se sentir fisgada por aquilo que vai ouvir. É tão amplo o que se pode fazer com ele, que eu acho assim, que é egoísmo da pessoa ancorar, por exemplo, ao Spotify. Essa pode ser a frase de abertura assim, do podcast, que aí eu quero que amanhã os advogados do Spotify venham bater aqui na minha porta e dizer que papo é esse. Que papo é esse, Lilis? E é um egoísmo burro ainda por cima. É! Mas você ancora num lugar como o Spotify, usando as ferramentas supostamente gratuitas do Spotify, na verdade você está trabalhando de graça para ele, para ter a sua comodidade, ter o seu episódio no Spotify. E aí, olha que interessante, esse pessoal desse podcast, assim, metade deles era de uma banda, independente, não tem gravadora por trás, então o conteúdo deles não vai estar no Spotify a partir do mês que vem. E eles acharam no podcast uma forma de divulgar o conteúdo, sem precisar de uma gravadora, sem precisar de um Spotify, mas eles estão falando de música. E de cultura, e de vivências, e tudo mais. E cara, porra, foda. Quem é o Spotify perto da cultura de periferia que se reinventa todo dia, hein? Pois é. Cintia, tem mais alguma coisa que você queira trazer para a baila? Mais alguma preocupação que você queira levar para toda a podosfera? Como é o nome? Que fala português, porque afinal de contas estamos limitados a pessoas que entendem português. Ainda tem isso, né? Nossa, eu sinto uma dificuldade enorme, porque eu falo com muitas pessoas de muitas partes do mundo, por conta do Castbox, né? Eu tô no grupo, então eu tenho acesso a outras pessoas que têm interesse em podcast, e eu me sinto péssima quando as pessoas dizem assim, ah, quanto podcast, deixa eu ouvir, aí eu, é em português. Eu fico com vergonha, assim. Ah, mas tem que produzir em inglês. É, eu vou. Um dia. Quem sabe? Cara, ainda tem mais. A gente tá preso ao povo que fala português, mas ao Brasil, né? Porque eu não sei nem como é que procura um podcast de Portugal, por exemplo. Eu jogo o quê? Podcast Portugal? Aí vai aparecer o Mamilos e o Nerdcast de Portugal pra mim. O que eu quero dizer é que a possibilidade disso ser encontrado é em qualquer canto do mundo. A possibilidade de ser entendido é por quem fala português, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma tendência a se limitar geograficamente onde a gente está, de achar que a gente está falando somente com as pessoas que são nossas vizinhas geográficas, quando pode muito bem ter agora alguém ouvindo este podcast lá em Portugal. Inclusive, oi Cacá, tudo bom? Se você não estiver ouvindo, eu acho que você tá errada. E aí eu vou obrigar ela a ouvir o episódio agora, porque eu falei o nome dela. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha atualmente. E eu tenho outro que morou um tempo na Estônia. Então, tinha altos downloads do Despautado desses países. Eu ficava, meu irmão, esse povo tá me ouvindo e esse povo tá me passando pra outras pessoas. Aí, um cara que mora nos Estados Unidos lá, altos downloads de um episódio específico. Eu disse, pronto, ele tá passando pros amigos todos dele que falam português aí, da cidadezinha dele, que eu esqueci o nome, nos Estados Unidos. Achei maravilhoso. Pois é. Aí, assim, bate a síndromezinha do impostor, bate, que eu pensei, meu Deus, eu estou falando para pessoas em países fora do meu. Mas, por outro lado, é esse lado, essa coisa maravilhosa, né? Então, o podcast, ele pode alcançar alguém lá em Macau. E a gente não tá nem sabendo, porque é aquela única pessoa que nem aparece lá no como é o nome? Nos dadozinhos, nas informaçõezinhas, nos teus negócios aí, das suas nerdices. Das métricas. Das estatísticas. Isso. Cara, ainda tem isso, né? Por conta dessa liberdade toda, pessoas de qualquer parte do mundo podem nos ouvir. De repente tem, sei lá, um paraíso perdido lá no Sri Lanka. Sri Lanka não existe? Não tem um nome qualquer. De repente tem um paraíso perdido que tá com saudade do sotaque. Ou de repente tem um nordestino com saudade do sotaque. Daí, eu não sei imitar, desculpa. Deixei. Inclusive saiu mais parecido com o do sul, viu? Nossa, meu Deus, tem uma coisa que eu não sei. Eu não sei imitar o sotaque, cara. Eu não consigo imitar o sotaque paraíso, porque adivinhem só, eu não tenho sotaque paraíso. Apesar eu também não tenho sotaque pessoas... paraibano, então tudo certo. Olha, né, eu falei que as pessoas podem estar com saudade do sotaque do Pará, mas eu não tenho sotaque daqui, infelizmente. Eu acho lindo, mas não consigo. De repente a gente está atingindo a pessoa que está lá com saudade da sua terra. E é aquela voz amiga. Porque assim, eu estou muito numa vibe... Ai, meu Deus do céu, olha a vergonha que eu faço agora. Mas eu estou muito numa vibe de podcast afetivo, sabe? Não que eu esteja ouvindo, mas eu vejo o meu ouvinte... como uma pessoa que eu atinjo com minha voz, sabe? Falando besteira, falando coisa inteligente, sei lá o que for. Eu vejo que eu tô atingindo pessoas que estão escolhendo me ouvir. E eu tenho muito respeito por essas pessoas, eu sempre entrego o melhor conteúdo possível. Ah, mas tu só fala um monte de besteira no podcast, mas foi o melhor que eu consegui, gente, desculpa. Mas assim, eu posso dar... Falar besteira é bom também, né? E eu posso dar certeza que as informações que eu tô passando lá são corretas. Porque eu procuro muito, não gosto de falar besteira no podcast. Eu já joguei episódio fora porque eu falei uma besteira que acabou pautando o episódio todo. Ué, não dá pra... Depois que eu fui ver que eu falei, ué, não dá. Tchau, episódio. Vamos gravar de novo, só que assim, eu vou tirar essa parte. Eu gosto de passar as informações. Não porque eu acho que, nossa, eu sou a influenciadora e tal, não sei o quê, mas é que eu tô falando uma coisa que a pessoa nunca teve contato, eu vou passar uma informação errada pra ela sobre aquilo. De repente, eu não sei onde ela tá me ouvindo, de repente eu tô falando alguma coisa que serve, sei lá, pra prova dela. E ela deu informação errada, olha a vergonha. A gente tá aqui tendo mais responsabilidade com o nosso público do que muitos jornais país afora, hein? Né? E muitos podcasts que se dizem independentes, mas são patrocinados. Ei, brincadeira, gente. Esse foi o rolê que deu dor de cabeça, hein? Eu só penso assim, podcast, ele tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Nossa, parece que eu sou universal agora. Meu Deus, corta isso. Não! Mas assim, ele tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas. De preferência pro bem. Por que não usar isso? Por que não usar em nosso favor? É uma mídia, cara. É uma mídia nova. É um formato de distribuição novo. Mas assim, você pode pesquisar um pouquinho antes sobre o que realmente é o podcast. O que faz um podcast. Pra não pagar mico. E se por acaso você for dono de uma agência de publicidade, não falar errado pro seu cliente, sabe? Não oferecer uma coisa que não é. Pois é, você não tem... Caramba, eu acho que vou ter que fazer um episódio só sobre isso. Só falando o que é podcast. Eu vou fazer um episódio de podcast falando sobre o que é podcast. Boa. É contrassenso, né? Mas talvez seja bom. Às vezes é bom conversar. Sim. Pra encerrar, pra não ficar aqui divagando, e tadinha, a Fernanda vai ter muito trabalho pra cortar minhas divagações e besteiras e... fazer o episódio ficar com cara de episódio mesmo. Cara, se você quer colocar o seu podcast no máximo de lugares possíveis, ótimo, vá lá, coloque. Mas fala lá pro seu ouvinte que ouvir pelo agregador é melhor, porque ele vai ficar em dia, sabe? Ele não vai perder nenhum episódio. E vai ser algo que vai chegar pra ele não vai procurar ativamente. Vem mais uma historinha de Cintia agora pra encerrar. Eu estudei, sei lá, eu tô num processo meio complicado com a Universidade Federal do Pará. Eu não sei se ainda tô lá, não sei, enfim. Mas eu fui convidada pra dar uma oficina de podcast pros alunos. E aí foi tão legal, quer dizer, eu achei, pelo menos, eu espero que eles tenham gostado. Mas foi tão legal que depois eu fui convidada a dar oficina pro pessoal da rádio web da UFPA. E assim, eu achei assim, tipo, venci na vida. E assim, eles trabalham com divulgação científica e os programas da rádio web são muito bacanas. Só que assim, ficam lá dentro do site da rádio web, que é difícil de achar, é meio complicadinho e tudo mais. Então eles não estão conseguindo atingir as pessoas realmente. Se for perguntar, eu acho que, sei lá, 10% dos alunos da Federal sabem que a Federal tem uma rádio na web. E agora eles querem transformar esse conteúdo em podcast, justamente para atingir o máximo de pessoas possível. Ah, vai ter que mudar alguma coisa, como eles falam, não sei o quê. Não, eles já fazem informalmente. Não tem tanta dureza que teria no rádio. Só que eles vão distribuir. Você já viu o programa da USP, não? É o de medicina? Medicina em debate? Não, não. Eu esqueci qual é. É como se fosse um jornal também da universidade, que fala de várias pesquisas e tal. Ele é muito interessante, ele é quinzenal. E ele é relativamente curto. Relativamente, sei lá, tem cerca de meia hora, assim. E é um jornal. É, quando eu fiz jornalismo na UFPB, a gente tinha... como uma das tarefas de disciplina de rádio e jornalismo, produzir um programa de rádio. E esse programa de rádio, ele era veiculado na Tabajara, ele era veiculado na AM, na minha época. Hoje em dia ele é veiculado na Rádio Tabajara, sábado às 10 horas da manhã. Não tem ninguém me pagando sobre isso, mas é um bando de aluno fazendo jornal. Então, se você está em João Pessoa, se você pode achar a Rádio Tabajara na internet, e se o Espaço Experimental ainda for na Tabajara, eu espero que seja, se eu não estou dando informação errada aqui, mas vai estar lá no medium.com/despautada. Era naquele esquema, só que enquanto o Espaço Experimental era feito por alunos, apesar de ele ter uma qualidade profissional muito boa, porque o professor era incrível, não sei como está agora, porque o professor se aposentou, mas ele tinha uma qualidade profissional, e... era sobre as pesquisas que rolam na universidade. O da USP é a mesma coisa, sendo que mais curto e não me parece ser feito por alunos. São realmente jornalistas que fazem o coisa, apesar de não vejo nenhuma diferença de qualidade em relação aos alunos, por exemplo, da época em que eu fiz e da época que eu consegui ouvir no rádio. Uhum. Que o horário... era horrível também, super cedo. Tem isso, né? Nunca colocam essas coisas num horário que é bacana pra pessoa ouvir, que a pessoa tá no carro, não. É sempre num horário escroto, assim. E aí, ao invés de eles ficarem só no rádio, ou na rádio da universidade, ou alguma coisa assim, eles divulgam como podcast. É um jornal. Uhum. É aquela estrutura de jornal e tudo mais, só que falando da pesquisa... entrevistando o pesquisador, aí o professor, a professora vai lá, explica o que é, torna aquele conteúdo mais acessível e faz uma conexão com o dia a dia das pessoas. E aí você já vê também outra coisa fantástica, que é integrar a universidade com a sociedade, né? Não precisa ser uma coisa super informal para ser podcast também. Se a faculdade tem o seu jornal e é a estrutura de jornal tradicional, também pode se tornar um podcast. Né? Ele não limita a sua linguagem também. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Ainda tem a vantagem de que o podcast fica aí na internet pra sempre. Quer dizer, não é tão pra sempre, né? Quanto durar a sua hospedagem do site. Mas assim, é algo atemporal. Mas o que é interessante, por exemplo, dentro da rádio web, ele dá, no UFPA no caso, eles têm vários programas. E aí cada programa, tipo, tem um programa que é só sobre pesquisa, iniciação científica. E é super acessível. Cara, mas assim, eles querem pegar todo esse enorme conteúdo que eles já têm, sei lá, 2.000 episódios até hoje, e jogar como podcast. E isso vai atingir tantas pessoas, tantas pessoas vão ter acesso àquele conteúdo que é feito por pessoas de comunicação, né? E que, porra, a galera de comunicação tem que entender um pouco de tudo, mas principalmente de comunicação. Aquelas pessoas sabem passar um conteúdo bacana. Tipo, eu acho muito complicado, por exemplo, quando eu vou ouvir um doutor falando, tipo, porque eu não consigo acompanhar o que ele fala. Ele fala e eu fico assim, nossa, cara, tipo, não consigo. Não dá, o nível dele tá lá em cima. Mas a galera de comunicação, não, já dá uma, como eu posso dizer, dá uma facilitada no entendimento, né? Eles conseguem traduzir isso pra uma linguagem mais informal. E tudo isso vai estar, assim, disponível. E, porra, cara, obrigada, podcasts, por fazerem isso, por permitirem que esse conhecimento esteja aí pro mundo. E eu vejo mais e mais universidades embarcando nessa, eu vejo mais e mais podcasts de divulgação científica embarcando nessa, no caso, pessoas embarcando nessa de podcast. E, cara, é tão... Caramba, como é que eu posso falar? É tão... Eu não quero dizer que é altruísta, mas é tão... É tão o oposto que o Spotify prega... Ai, não, brincadeira. Não é isso, não. É tão... Incrível. Não, acho que eu já sei incrível, maravilhoso. Inspirador? É inspirador. Cara, é tão inspirador ver que essas pessoas querem que... o máximo de pessoas possível tenham acesso a essa informação, até porque eu tenho um problema muito grande com a universidade, parece que ela se fecha em si. Ah, vamos produzir aqui esse conhecimento acadêmico, mas ele não vai ser dos portões, sabe? A sua pesquisa é da universidade. Nossa, não! Com um podcast eles conseguem mandar isso pro mundo. Porra, foda, fantástico. Eu quero ver cada vez mais universidades embarcando nisso. Ah, mas tá tendo corte no governo, gente, dá pra fazer isso de graça. Eu acho que o podcast é algo que a gente tem que usar como resistência. Cada vez mais eu me convenço que o podcast é a mídia da resistência. E aqui eu não tô levantando uma bandeira política, embora possa até parecer que eu falo que a gente tem que resistir. Mas é uma bandeira de ser humano, sabe? A gente tem que resistir. A gente tem que mostrar quem a gente é. E o podcast tá aí pra isso. Parece político por conta do cenário em que a gente está vivendo, porque se a gente tivesse um governo de centro-esquerda ainda e tudo mais, a gente estaria aqui provavelmente reclamando de coisas que ele fez, mas muito mais tranquila, muito mais de boinha, né? Sabendo que não vai ser necessariamente perseguido por isso, e que existem coisas, e ainda tendo coisas pra dizer, tá certo, esse lado aqui é bom, mas veja só como poderia ser melhor. Ainda assim, é um lugar livre, onde você pode continuar resistindo a absolutamente tudo que você quiser. Eu acho que é uma forma da gente mostrar quem a gente é. E eu tenho muito, assim, aqui na Amazônia, tá, eu vou falar por Belém, mas eu sei que na Amazônia como um todo, muito da nossa tradição, muito do nosso conhecimento é oral. Ele é transmitido de forma oral. Cara, olha o terreno pro podcast aí. Olha que coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Eu acho, inclusive, que, olha, a Amazônia tá na hora de acordar pros podcasts. Vamos, gente. Vamos produzir, vamos falar de nós mesmos. Vamos falar da nossa história, vamos falar da nossa luta, da nossa cultura. Nós podemos atingir o mundo com isso. Aí, veja só. Como você é de comunicação, talvez você tenha ouvido exatamente esse mesmo conceito, que agora eu não vou saber os detalhes, mas da história de se reunir em torno da fogueira para contar histórias, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente faz desde sempre, e a gente tem agora nossas fogueiras tecnológicas. A TV uhum. é uma fogueira, querendo ou não, em torno da qual as pessoas se reúnem. Olha que fogueira descentralizada, contadora de histórias, é o danado do podcast, né? Quantidade de pessoas se conectando pra contar e pra ouvir histórias. Cara, olha que maluco. Eu aqui de Belém, conversando com a pessoa que tá lá em João Pessoa, falando mal do Spotify. Não, mentira. Não, assim, é verdade. A gente tá falando mal do Spotify mesmo. Mas olha que maluco. Mas a gente cara. Tá falando tão mais que isso. A gente falou hoje de comunicação, de uma forma geral. A gente falou de conteúdo livre. A gente falou da importância de não apenas podcast, mas de você manter algum controle do seu conteúdo, no sentido de, até mesmo, de permitir que mais pessoas ouçam, de não entregar na mão de uma empresa ou de um serviço apenas. E tá falando aqui de usar isso como como é o nome? Manutenção de um conhecimento oral, porque se o pessoal, por exemplo, de Candomblé e Umbanda e de outras religiões, que o conteúdo é massivamente oral, das religiões nativas, né, que o conteúdo é massivamente oral, da parte cultural da Amazônia, da parte cultural daqui, que tem muito dos cancioneiros, dos repentistas, esse tipo de coisa, é um tipo de cultura que tende a se perder por conta, e que pode ser mantido por conta dessa oralidade, que a gente consegue sustentar com o podcast. Veja só quão maluco, porém informativo e útil está sendo esse episódio. Né? Eu acho que nem deveria ser, tipo, a volta contra o Spotify, a revolta ou algo assim. Deveria não ser um papo sobre conteúdo livre e abaixo do Spotify. Cara, é pior. Como a gente conseguiu viajar, né? Mas assim, a gente não desviou, porque a gente começou falando que o Spotify tá ancorando seu conhecimento, seu conteúdo, e a gente foi bem mostrando, né, quão maluco é esse lance de passar o conteúdo pra frente. E quão importante também, né, de quanto a cultura humana, independente do lugar em que ela esteja, depende disso. A gente tem aí regiões que até hoje estão, felizmente, sem TV, sem rádio, sem nada, só em volta da fogueira e transmitindo as coisas na base da oralidade. É uma parte primária, assim, da transmissão de cultura e conhecimento. E hoje eu adorei essa metáfora da fogueira tecnológica que é o podcast. Então, pessoas que já ouvem podcast, falem pros amiguinhos. Falem pra eles, gente, mas é tão fácil ouvir podcast, deixem de ser burro. Não, mentira, não falei assim também. Mas falem que é fácil. Então, pra gente tentar encerrar, viu como a gente se empolga falando de conhecimento, informação? A gente fala pra caramba disso? É até metalinguístico falar de tudo isso. O que era pra ser só o nosso episódio de Abaixo Spotify parte 2, virou uma conversa sobre liberdade, né? De não apenas liberdade de expressão, mas a liberdade pra você divulgar seus conteúdos. E agora eu tô aqui pensando, imaginando um monte de coisas. Eu espero que as pessoas que nos ouviram até agora fiquem assim também, fiquem pensando que essa liberdade é muito importante. Mas é claro, tem que ter bom senso. Não é porque você é livre pra falar o que você quiser que você vai começar a falar besteiras por aí. Mas eu espero que você que nos ouviu até agora pense com mais carinho se realmente vale a pena fazer com que um reprodutor de áudio ganhe dinheiro em cima dos podcasters. Ou se é melhor você continuar contribuindo com a liberdade e com a gratuidade desse conteúdo chegar para todo mundo. Ah, tudo bem, os players, eles não fazem isso tudo de graça. Eles têm investimento, eles têm propagandas e tudo mais. Mas assim, eles não estão tentando dominar o mundo. Não tem nenhum player de podcast que esteja se lançando como maior e melhor gostosão. Só não tem nenhum player de podcast que esteja sendo celebrado em Wall Street porque as suas ações vão passar a valer muito. Ai, gente, sério, não façam isso conosco, produtores de conteúdo. Não façam isso com o mundo, na verdade. Sabe o tanto que o Facebook domina a nossa vida hoje em dia? Pois é, o Spotify vai acabar fazendo a mesma coisa. Eu não duvido que daqui a pouco o Facebook lance também uma ferramenta para ouvir podcast dentro dele. Inclusive, seria bacana, né? Isso se o Spotify e o Facebook não se casarem aí numa união muito... Ai, meu Deus, já pensaste? Grotesca. Aí não vai ter mais vida, não vai ter mais internet, vai ser só isso. Eu já não tô mais no Facebook. Quer dizer, olha, tá lá, né? Minha carinha tá lá porque eu preciso daquela bosta pra usar o Instagram e tudo mais. E eu tô no Instagram, então, grandes merda. Mas eu não tô lá dentro da página do Facebook, dando meu tempo para o Facebook em si. Eu tô por motivos de preciso, sabe? Mas cada vez mais eu alimento menos aquilo ali. Pois é, eu não alimento. Eu vou até olhar aqui. Tá. As últimas coisas que eu postei, pra depender ver se eu tô falando besteira aqui. Mas assim, é aquele mal necessário hoje em dia, que é uma ferramenta de comunicação. E pra quem trabalha com comunicação, né, é horrível. A gente precisa estar lá. Eu lembro que uns anos atrás eu fiz uma contagem, assim, eu tava em aproximadamente 22 sites ou redes sociais. Eu, gente, pelo amor de Deus! E saí deletando um monte. É muita coisa. É muita coisa, a gente faz muito tempo com isso. Hoje em dia, eu não sei, eu não tenho nem ideia em quantos eu tô. Mas se as pessoas quiserem te encontrar, quais são os que elas devem procurar? Então, basicamente, se jogar Cíntia Pudim na internet, vai me encontrar, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou no Telegram, ou no PicPay, muito importante o PicPay, hein, gente? Financiamento coletivo é muito importante hoje em dia. É facinho, só jogar Cíntia Pudim, que provavelmente vai aparecer minha carinha por aí. Mas se quiser bater um papo diretão comigo, é só chegar lá no Telegram e jogar Cíntia Pudim, ou digitar na internet t.me/CíntiaPudim, que vai abrir um chatzinho pra mim dentro do Telegram. E não assim, quer falar do canal, do teu podcast também, não? E aí, se por acaso vocês gostaram aqui das minhas divagações, gente, eu tô com pena da Fernanda editando isso daqui. Mas se por acaso vocês gostaram das loucuras que eu falo, vocês podem me ouvir no Pudimcast, pudimcast.com.br, que também está disponível nos principais agregadores. Por isso, não está disponível no Spotify, porque ele não é agregador. Eu não perco a chance, gente. Eu adorei a risada de vilã de novela mexicana. Terrível. Mas se por acaso vocês quiserem dar uma chance para um programa maluco que eu faço com outras pessoas malucas, e se vocês já tiverem o Castbox, é só procurar por Cast Drops, que é uma live, né, uma transmissão ao vivo que eu faço com outros embaixadores toda quinta-feira a partir das 22 horas. A gente fala, claro, das novidades do Castbox e das novidades da podosfera mundial, claro, falando também do Brasil. Se você quiser saber o que está acontecendo no mercado de podcast do mundo, porque no Brasil não tem muita coisa acontecendo, né? Mas se você quiser saber o que está acontecendo no mundo todo, ouve lá. Quinta-feira, às 22 horas, dentro do Castbox. É só olhar lá na aba de lives, que é livecast, vocês vão ver lá, gente. É facinho. Participem conosco também. Ainda tem isso, eu gosto tanto de podcast que eu resolvi fazer um programa para falar de novidade do podcast, né? Da podosfera mundial. Nossa, eu sou muito maluca, cara. Virou um estilo de vida. Ainda bem que existem pessoas como você. Também, né? Pois pessoas é. Malucas, né, gente? Mas é isso. Fernanda, eu amei participar. Mas eu quero agradecer demais por você estar aqui. É sempre um prazer lhe receber. Eu quero em episódios comuns também para discutir entretenimento e cultura pop comigo. É o Dá. Vamos. Só vamos. E só vamos. Eu quero falar também, quem quiser me encontrar, como eu estou sem saco, porque como eu falei, meu nome do meio é preguiça, eu não vou tirar tão cedo o despautado do Spotify, então você pode até encontrar lá. Mas aí você pega e vai no agregador, porque tanto o Despautada quanto o Arretadas estão em todos os agregadores possíveis e imagináveis que eu consegui achar para colocar. Você pode encontrar a gente no @despautada, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sempre esqueço de falar, mas tem o grupo do Telegram também, então t.me/despautada, tem o grupinho lá para você ficar informado das coisas. E todo o conteúdo que a gente citou aqui, pelo menos as matérias, estarão linkados no medium.com/despautada. Se você gostou, dê um joinha, distribua nas redes sociais, compartilhe o link do amor. E quem sabe apoia a gente lá no apoia.se/despautada, que você vai contribuir tanto para que o Despautada tenha alguma coisa parecida com uma verba, quanto o Arretadas também. E é isso. Olha, futuramente a gente faz um episódio sobre por que é importante você apoiar seus podcasts favoritos. Boa! Pois então vamos lá, vamos ficar com este episódio na memória para ver se ele sai. E até o próximo. Beijo, gente!